Olha o desespero da Ju. Pode começar. Não, não. Por favor, não. Tarde demais. Claro, fica tranquila. Vai com calma, vai com calma. Porque essas bolinhas agora elas vão representar a evolução dos seus personagens. Quando vocês tiverem sucesso em algum teste de perícia. Ou seja, sejam criativos nas ações para usarem o máximo de perícias possíveis. Fechou? O Fred, ele é o xamã que ele não vai na magia pros caras, ele vai na porrada. Força 20. Sinta a magia da minha, do meu punho. Força 20, que dó. Que dó. É por isso que esse. Bom, bem-vindos a 1920. É? Vou sofrer um desgaste com a idade. Pode. Meu carro, em vez de ter 7 lugares, vai ter só 2, tá? É. Só que vai ter espaço pra mais. Ah, é uma ambulância. Vou transformar em ambulância. Beleza. Vai dirigir uma ambulância, mano. Ainda bem. Vamos lá em casa, caminhonete. É aqui. Só o pior, é esportivo. Ele tem um Sugabom ambulância. Sabe o carro da quadrilha de morte? Da corrida maluca? Ele tem um daquele ambulância. Ok, ok. Bom, 1920, galera. Os loucos anos 20. Pra quem não tá familiarizado, tem uma lista de filmes pra gente assistir aí, muito da hora. Vocês estão em Londres, uma cidade que fervilha com a prosperidade recente no pós-guerra, enquanto os caras estão literalmente sugando a Alemanha nesse pós-guerra. E a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo cada vez mais em vista da industrialização cada vez mais ampla no país e no mundo. E vocês estão ali no meio dessa muvuca, tá? No centro de Londres, no andar térreo de um pequeno prédio comercial, é onde existe um pequeno antiquário onde trabalham Ava e Julia. Qual que é o nome do antiquário de vocês? Sei lá, caralho. Anticaro. Sei, vixe, não pensei nisso. Ih, o cérebro tá dormindo. Ok, pense no nome depois. Beleza. Bom, são anos realmente loucos, tá? Porque vocês testemunharam há pouco tempo os horrores da Grande Guerra e vocês estão acostumadas aí a presenciar pelas ruas londrinas, né? Principalmente quem tem contato com os hospitais próximos ali. Ver pessoas mutiladas de diversas formas, tá? Pessoas que tiveram seu rosto completamente desfigurado, faltando assim uma parte da face. Pessoas sem membros são comuns andando pela cidade aí. Muitas dessas pessoas acabam caindo na mendicância, inclusive, tá? E para ajudar a situação de vocês duas, que estão vendo essas cenas grotescas aí circulando pela cidade, tá? Para ajudar, no segundo andar do prédio comercial onde vocês trabalham, tem um consultório médico. Um consultório que ele não é assim muito convencional, porque o dono desse consultório médico é um imigrante, ele é um japonês. Um rosto extremamente incomum no local onde vocês vivem, na época em que vocês vivem. Vocês ouviram falar do Oriente, já leram coisas no, nos jornais da época, né? Mas assim, é muito incomum vocês verem alguém que veio do Oriente. E, por coincidência, infeliz ou feliz do destino, no segundo andar do prédio onde vocês vivem, onde vocês trabalham, né? Tem um médico que é um japonês. Vocês, eventualmente, vocês acabam trombando com ele, né? Quando vocês estão em horário, assim, hora de almoço, hora de chá, alguma coisa assim, certo? É um velhinho simpático, né? Ele tem em torno de uns 60 anos, aproximadamente. É um velhinho simpático. E... só que fala pouquíssimo o idioma de vocês. E tem grande dificuldade. Ele fala de um jeito muito peculiar, muito engraçado. Tá? Mas o que vocês sabem, o que vocês sentem é que não é uma pessoa. E vira e mexe, vocês veem alguém procurando o consultório desse velhinho aí para fazer algum tratamento. E essas pessoas normalmente acabam saindo de lá sem um braço, sem uma perna, alguma coisa assim. Caralho. Não, esses são os casos mais extremos, os casos mais graves. Normalmente as pessoas saem fachadas. Vou pensar que o lugar é um açougue. Eu sou bom nisso, Jeff. Faz comigo isso não. É que é um prédio de penhores, né? Embaixo você penhora bens materiais e no andar de cima você penhora partes do corpo. Acho que é mesmo. Do saúde. Saúde no pós-vida. Não, tô brincando. Só os casos mais extremos, vocês veem uma pessoa sair amputada, alguma coisa assim. Mas normalmente vocês veem pessoas saindo em fachadas, pessoas retornando depois de alguns dias ou semanas. É, pessoas retornando infelizes. E assim, os rumores que vocês escutam é de que o tal médico chinês, ele é muito competente no que faz. E ele tem alguns tratamentos não convencionais e ajuda muito as pessoas. Você faz acupuntura ou Toshiro Mifune? Faz shiatsu, faz... como é que é? Quiropraxia. Jeff, nessa época, não tinha um especialista, tudo generalista. Faz uns reiki da vida também, né? Ok. A gente faz placebo também. Pagando bem que mal tem. Bom, então é assim. Esse médico, ele acabou se tornando conhecido por conta dos tratamentos inusitados que ele utiliza, certo? E isso acaba atraindo para o prédio de vocês um grande movimento, certo? E isso acaba atraindo para o antiquário onde vocês trabalham também um grande movimento e assim até um certo lucro considerável para vocês, certo? Vez ou outra, o médico japonês, né, ou chinês, como alguns falam também, né, acabamos se confundindo, o Dr. Toheki Furui, ele acaba indo visitar o antiquário de vocês, ver as antiguidades que vocês têm a vender ali. Não sei se vocês tiverem algum item que veio do Oriente, provavelmente vai ter um interesse assim adicional nesses itens, certo? E assim vocês acabam conhecendo essa figura incomum das ruas de Londres. Outra figura incomum que costuma vez ou outra visitar o antiquário que vocês mantêm aí é um Celta. Ele é um... É um carro? Não, não é um carro, engraçadinha. Caraca. Não, ele é um... Não dá pra dizer índio, né? Ele é um tribal. A descrição que tem no livro é essa, né? Ele é um tribal. Não deixa de ser um índio, né? É, não deixa de ser um índio. Mas ele é uma figura incomum, porque ele não se veste de acordo com a tradição, com a modernidade que o século XX trouxe, né? Ele é uma pessoa que está ligada às raízes, e às raízes da terra onde vocês vivem, certo? Ele resgata as raízes dos povos originários da Inglaterra, dos celtas. E ele se veste, ele se pinta como essas figuras antigas, que hoje são praticamente somente entidades folclóricas, quase míticas, né? E ele é uma figura que circula pelas ruas londrinas, acaba se destacando por isso e por resgatar essas tradições. E vez ou outra ele acaba indo até o... Nossa, quase que eu falo orfanato. Ele acaba indo até o antiquário de vocês em busca de artefatos que resgatem, que remetam à cultura ancestral dele, ou até mesmo para vender coisas para vocês que vocês veem que são antiguidades, que são itens assim do passado da Grã-Bretanha, mas que no final das contas não tem a ver com o povo dele, né? Com, vamos dizer assim, a tribo a qual ele pertencia. Essas coisas que não tem muito valor sentimental para ele, ele acaba se desfazendo, engrossando a coleção de vocês. O Lucas, eu não sei o que aconteceu. Vamos deixar o tenente de lado. Mas não apareceu até agora, sei lá o que aconteceu. E aí vocês veem, né, que de uns tempos pra cá, de alguns meses pra cá, acabou se tornando comum, né, aí no antiquário, a figura sorridente do Rooster Cogburn, que vocês vieram a descobrir como sendo o pai da Júlia. Sorriso irônico. Sorriso irônico. É um velhinho sorridente, sempre com charuto na boca, um tapa-olho no olho direito, né? Um jeito meio sarcástico, meio de cafajeste, meio salafrária, com quem as garotas flertem, mas depois preferem casar com os bonzinhos. E apareceu um belo dia aí procurando pela Júlia, vindo da América, vindo do Novo Continente, e se revelou como sendo seu pai, querendo fazer um contato com você, querendo se aproximar de você como penitência, querendo se desculpar pelos anos afastado e querendo criar, assim, de forma meio que forçada, esse laço pai e filha com a Júlia. Ele paga café. Ele paga café. Ele paga café, tá? É, exato. Café, exatamente. Exatamente, café. A bebida que ultimamente, inclusive, ela costuma vir muito das Américas, né? Especificamente, mais especificamente da América do Sul, de um lugar conhecido como Brasil, um lugar de selvas, onde os macacos andam pela rua, né? E essa bebida negra, de gosto forte, acabou conquistando o mundo. E chegou também às ruas de Londres para justamente rivalizar com o próprio chá. A tradição. Você viu que eu encareci o café, né? Antes você falava assim, tipo, ah, eu vou pagar um cafezinho aí pra ela, né? Eu tô fodido, eu vou ganhar $30 o café que eu vou ter que pagar. O café nessa época já era café gourmet. Um dia comum em Londres, ano de 1920, certo? E aí bate a hora do chá. Bate às 5 da tarde. Ao soar da quinta badalada, vocês dentro do antiquário se preparam para tomar o chazinho de vocês? Claro. Né? Se preparam para tomar o chazinho de vocês e, claro, chá, né, é uma tradição não só na Grã-Bretanha, mas é uma tradição também do outro lado do mundo. Afinal de contas, a erva de chá é uma coisa que foi trazida do Oriente. Né? E como acabou se tornando costume nos últimos tempos, né? O vizinho de vocês do segundo andar, quando dá essa hora, ele faz uma ocasional visita ao antiquário de vocês. Ele vem afilar nosso chá, esse filho da puta. Ô, tchá! Acho que é porque é velho, né? É difícil, deve ser sozinho aqui. Chá, chá, é, vai ter chá. Só um momento. Pode sentar. Caralho. O isqueiro zipo, já tinha isqueiro zipo nessa época? Porra! Caraca, acredito que sim, já ficou a dúvida. Vê aí. Eu acho que nessa época aquele de betume, que é um troço desse tamanho, um bujãozinho. Meu avô usava isso daí. Um negócio que fedia pra caramba. 32? Não tinha não, é. É o betumão. Certo. Ok. Beleza. Bom, vocês estão reunidos ali, tomando chá. E aí eu pergunto, Rooster, você costuma aparecer na hora do chá também ali pra compartilhar esse momento britânico da tradição da sua filha com ela? Que tão isso? Americano. Tem um balcão no seu antiquário? Tem, sempre tem, né? Tem que ter. Ok. Perfeito. Aí eu encosto ali no canto ali sem chamar atenção e fico tomando do meu cantil mesmo. Ok, perfeito. Sem chamar atenção, um velho com tapa-olho e chapéu sem chamar atenção. É 1920, pós-guerra. Comum. É velho, tinha que ter morrido na guerra. alguns eu não fui pra guerra, aí que você se engana. Alguns não morrem. É, alguns não vão, né? Alguns arregam. Exato. Bom, e aí eu pergunto pra você, Nightwalk. Você estaria nesse momento ali tomando um chazinho? Ou não? Acho que não. Ou participando ali de alguma outra forma, estaria presente ali ou não? Hora do chá, numa sexta-feira tarde. Porra, sexta-feira é dia, hein? É, você de sextou. Exato, o famoso sextou. No máximo, eu estaria rondando a minha vizinhança. Rondando a vizinhança. Perfeito. Rondando a vizinhança, muito bem. Que o quê? Ah! Bom, Rooster tá no balcão, tomando o uísque dele, stalkeando a própria filha, que tá ali trabalhando no antiquário e tomando chazinho junto com a sócia, a patroa, não sei qual que é a relação de vocês ainda. Enquanto servem chazinho pro velho japonês tomar. E aí, deixa eu ver que eu ainda não estou familiarizado com as perícias aqui. Na dúvida é percepção, acho que tem todo sentido. Não tem percepção aqui. Então, eu acho que é separado, tem ouvir, tem escutar e encontrar. Tem escutar, tem encontrar. Tem mais uma? Não. Tem procurar, não tem? Acho que não sei. É, procurar. Então é encontrar, no caso. Encontrar, ela seria mais ou menos a perícia notar. Então, Nightwalk. Nightwalk, você pode fazer um teste de encontrar. Oh, seja bem-vindo. Você que tá atrasado aí, meu amigo. Tem que atrasar um pouquinho, né? Tem que atrasar, senão qual que é o benefício, né? Tem que fazer uma entrada dramática. Nightwalk, na direita tá a perícia encontrar. Isso, perícia de ciências. Não faz o menor sentido. É, ciência de estar ciente das coisas, ok. Dificuldade regular, tá? Rooster, você pode fazer um teste de encontrar também. Regular também? Também regular. O que, que eu tô falando de regular? Em cima na esquerda vocês têm ali opções de jogada. Aí tem regular, sólido e extremo. Tá? Verbose. Eu não sei o que, que é ser verbose. O que, que é isso aí? Não, só passa o cursor em cima pra eu ler o que tá escrito aí. Eu não faço ideia do que é isso. Verbose, não conheço esse termo. Estranho pra caramba. Não mostrou se foi pá no sucesso. Eu sei que foi pá, mas nem mostra. Você tirou de 1 de 100, você tirou 72. Foi sua jogada. Não. Mês foi 25. Eu sei que foi pá, mas não apareceu no teste. Estranha. Estranho. É verdade, o meu apareceu, ó. Esquisito isso aí. Aí você vai clicar em cima da perícia. Primeiro você selecionar a dificuldade, que normalmente vai ser regular. Depois você clica em cima da perícia e ele vai rolar. Que esquisito. Bom, o sistema ele funciona assim, ó, tá? Se você tirar um valor igual ou menor do que o seu atributo, do que a sua perícia, você passa no teste. Tá? Se o teste for regular, você vai jogar contra o valor da perícia barra atributo. Se o teste ele for um teste sólido, dificuldade sólida, você vai jogar contra metade do seu atributo, da sua perícia. Se for um teste de dificuldade extrema, você vai jogar contra 1/5 do seu atributo ou da sua perícia. É assim que funciona. Entendeu? Normal, metade, 1/5? Normal, metade, 1/5. Se vocês olharem a ficha normal do jogo, a ficha que é impressa, né? Ela tem um espacinho para vocês marcarem os meios e os quintos dos atributos das perícias. Ah, sim, eu já vi. Certo? Ó, beleza. Tá. Bom, o Nightwalk. Tem uma outra coisa também, tá? Que são os dados de bônus e os dados de penalidades, tá? Eu presumo que você fique rondando esse antiquário aí, buscando relíquias da sua cultura. Normalmente as pessoas vêm aí, até aí para vender coisas assim que sejam antigas, como a sua própria cultura é. Eu imagino que você fique rondando aí com uma atenção especial esse local. Tô certo ou não? Depende. Sim. Ali elas não têm concorrência. Então quando eu passo por aqui, eu fico olhando esse local. Certo. Então você tem um dado de bônus. Então você pode jogar um outro dado de 10 lados, né? Pra ver se você consegue um resultado melhor. E você vai escolher o melhor dos dois dados, tá? Ou seja, o menor deles. Você vai jogar, no caso, agora um dado dezenado extra. Como seu teste deu 72, então você vai jogar um outro D10. Se você tirar um resultado menor do que 7, você fica com esse dado. Entendeu? Caralho, que largo do caramba! 12. Então o seu teste ele passa pra 14, certo? Não, 12, desculpa. 12. Ótimo. Então você passa no sucesso. Isso. Só que como você usou um dado de bônus, você não marca essa perícia. É isso? É isso. Como você usou o dado de bônus, não marca a perícia. Senão você teria marcado. Então você consegue um sucesso. Rooster. Eu marco aqui a perícia. Você teve sucesso? Beleza. Ok, então você não precisou de dado de bônus, então você marca a perícia aí. Você teve um sucesso. Quando a gente tiver um ponto de evolução, você vai poder tentar evoluir essa perícia aí. Ok? Beleza. O que vocês dois notam? Certo? Rooster, você tá lá tomando uísque, tá? Encostado no balcão ali, tá? Vendo a sua filha e a amiga dela ali tomando chá junto com o japonês. Você nota que o japonesinho ele é todo cerimonioso, não segurar o chá, ele se curva diversas vezes diante delas, fala algumas coisas que você não consegue compreender ali no idioma estranho dele. Sorri pra elas, né? Elas com uma cara assim de um pouco de insatisfação, um pouco incomodadas com a presença costumeira desse velhinho ali, certo? E aí você nota ali, existe um balcão, tá? Ele pega da parede da esquerda e vai até mais ou menos o meio do salão onde é esse antiquário, certo? Logo perto da entrada, assim, fica a cerca de 2 metros assim, da parede que faz divisa com a rua, tá? Onde existe uma vidraça grande que pega toda a fachada ali e a porta bem ali na esquerda, que é onde, ali próximo de onde você está, certo? Conforme o balcão ele caminha assim, para o centro do salão, no final do balcão ele existe uma coluna, uma pilastra toda ornamentada, tá? No estilo clássico dos anos 20. Que vai até o teto e ajuda a sustentar o teto. Certo? E ali são pregados assim, diversas coisas ali que as meninas utilizam como um quadro de recados ali para elas, para fazer as anotações das coisas que elas precisam lembrar ali no dia a dia. Tá? Isso no lado interno do balcão. No lado externo, você vê que tem um cartaz que está pregado ali. Certo? E nesse cartaz ele está mencionando um evento que vai ocorrer nessa noite, na noite da sexta-feira. Certo? É uma espécie de um sarau feminino. Certo? E está descrito ali o valor da entrada do sarau, porque é um negócio cobrado. E alguns títulos assim dos livros que vai ter uma espécie de uma leitura coletiva desses títulos, e você vê os títulos dos livros ali e você meio que se preocupa um pouco com a sua filha, certo? Porque os títulos eles são meio picantes desses livros, que elas vão fazer uma leitura coletiva ali. Você não sabe exatamente ao certo se a sua filha ela participa desse sarau. Não é a primeira vez que você vê um quadro, um recado, um cartaz desses ali, né? Você não sabe exatamente se sua filha participa disso ainda não, mas esses títulos picantes deixam você um pouco preocupado com a honra da sua filha, né? Que já é severamente prejudicada pela atual condição dela, né? Mulher... Ah, ele não sabe? Não sabe disso ainda? Ok, esquece. Volta a fita... Ele não sabe dessas coisas. Você fica preocupado com a honra da sua filha. Ele sabe que você tem 2 filhos? Acho que não, né? Acho que não, né? Ok, não sabe nada da filha ainda. Sério, acho que não. Cheguei faz pouco tempo, tô ali só. E a gente conversou que eu não ia julgar ele. Isso, exatamente. Ah, é verdade. É verdade. Vocês têm um pacto de não julgamento, né? Verdade, bem lembrado. Ok, perfeito. Bom, você vê, esse cartaz ali fica um pouco preocupado com a sua filha, porque os títulos são meio insinuantes, meio picantes, né? Tipo assim, Amor Ardente à Luz da Lua. Com títulos assim de livros, tá? Coisas assim que são impensáveis nessa época, inclusive. Né? Mas... E já é impensável isso, né? Um clube das ladies já é impensável, já não existia isso, né? Já é uma transgressão total, né? Mas vocês estão vivendo uma época em que essas transgressões, elas ocorrem, as pessoas acabam sabendo que elas ocorrem, condenam, algumas apoiam e vão se tornando cada vez mais comuns, né? Eu acho, inclusive, que já houve o sufrágio feminino nessa época aí. Se não me engano, foi em 16 que aconteceu. Não me recordo agora exatamente. Não foi, foi nessa época aí. Se não ocorreu, tá pra acontecer. As lutas pelos direitos femininos estão a todo vapor aí. Literalmente a todo vapor, né? Bem oportunista. Bom, isso te deixa um pouco encanado, um pouco preocupado, certo? E enquanto vocês estão ali tomando chazinho, o Rooster tá olhando meio espantado para aquele cartaz ali, que para a filha dele oferece algumas restrições, mas para você, Rooster, você acha até empolgante, certo? Enquanto vocês vão escutando, tocando um Charleston no rádio, que elas deixam ligado praticamente o dia todo ali na loja, e vocês escutam o sininho badalando da entrada da loja, e vem um jovem entrando. Enquanto isso, do outro lado da... É a hora do chá, mano. Que conveniente. Enquanto isso, do outro lado da rua, Nightwalk. Você que passou no seu teste também, você avista alguma coisa interessante. Certo? Você vê um rapaz, ele atravessando a rua, sempre atravessa a rua na sua frente, vai em direção do antiquário, certo? E ele tá carregando alguns objetos. Dentre esses objetos que ele está carregando, você nota um objeto assim muito estranho, que parece ser uma escultura, que você acha esquisito. E além dessa escultura que você acha esquisita, você vê que ele está carregando também uma espécie de uma ferramenta como se fosse uma machadinha, sabe? Que lembra muito as ferramentas utilizadas pelo seu povo. Um objeto ainda de pedra. De pedra. Que lembra muito os utensílios utilizados pelo seu povo. E aí você vê ele para diante da porta do antiquário. Aí ele se detém diante da porta. Ele lê o letreiro que está gravado a tinta ali na porta, em arco, certo? Ele lê aquilo. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Ele repete isso 3 vezes, assim, como se estivesse meio desconfiado. Aí ele olha adiante, assim, para a entrada. Você percebe que ele respira profundamente e entra dentro da loja. O que você faz? Sim, tem uma vidraça ali que na frente da loja, certo? Na frente dessa vidraça, do lado de dentro, tem um balcãozinho, uma espécie de uma prateleira, certo? E ali ficam itens que são expostos ali, como se fosse um chamariz, uma propaganda. Mas dá pra ver o resto da loja ou é fechado? Dá pra ver o interior? Dá pra ver o interior lá pra dentro. Você só não vê isso à noite quando desce uma cortina ali, como se fosse uma espécie de uma persiana pra fechar ali o interior dos olhares curiosos. Mas no caso tem um local que é reservado pra quem quer vender, tipo, na surdina. Mostra, ficar de costas e olhando pra rua. Como se eu estivesse tentando ouvir o que tivesse lá dentro. Vai encostar na vitrine ali, de costas na vitrine, como se fosse o Jay Silent Bob na frente da loja. Beleza, pode jogar um teste de escutar então. Tá com o vidro, dificulta um pouquinho, então é dificuldade sólido. Faz um teste sólido de escutar. Metade. Você pode clicar lá em cima na dificuldade, clica no sólido. Isso, hard. É o do meio. Eu também tenho 4, amor, caralho. É, tem o verbo see, que é o último do lado direito, que ninguém sabe o que é. Ah, esse verbo see. Esse verbo verbose aí, eu descobri o que é. Você clica nele, ele mostra todas as dificuldades ali pra você. Passou, hein? Pode marcar a perícia. Rola um teste pra ver. Qualquer teste aí. Então, como é que rola o teste? Clica em cima da perícia. É, tem que desativar o modo de edição. Faz um teste do verbose aí marcado, você vai ver que ele vai mostrar todos os níveis de dificuldade na hora que ele rola o teste pra você. Ah, é. O seu ele não marca se passa ou se falha. Que estranho. O meu mostrou agora. Ah, não, foi o do Ariel esse. Que loucura. Que estranho. Que estranho. Talvez se der um F5 aí pra atualizar, ele faça. Bom, mas independente disso. Ok. Entra esse jovem, tá? Ele para diante do balcão. Olha pra você, Rooster, né? Ele tá com uma espécie de uma caixa de madeira, com um caixote de madeira. Tem algumas coisas ali dentro daquele caixote de madeira. Ele olha pra você, Rooster, bom dia. Eu ergo a cabeça pra cima, assim, faço um sinal. Sabe, tipo de bom dia, sabe? E aí? Aí ele... eu gostaria de avaliar esses itens que eu trouxe aqui pra vender. Ah, só um momento. Eu tenho secretário agora. Como que é o nome das meninas? Tem aqui? É a Ava e a Júlia. Júlia, chama Júlia, Júlia, Júlia mesmo? É sua filha. É sua filha, Júlia. Ô menina, eu tiro o charuto da boca, pelo amor de Deus. Ele, bom dia. Ele olha pra trás. Desculpa. Boa tarde. Eu sou Alfred. E. Como é que é o nome do cara mesmo? Sou Alfred Hackett. Eu tenho alguns itens que eu gostaria de avaliar pra vender. Poderiam me ajudar? Lasquei. Ah, sim, sim, claro, né? Ele olha pro Rooster, ele olha pra Julie. Aí ele olha lá pro fundo, ele vê a Ava e o Torreque, né? Ele faz assim como se ele contasse. Chacoalha a cabeça assim, negativamente. Não, não, não. Ele olha, na hora que você vai chamar a Ava, ele olha lá pra trás, conta quantas pessoas tem lá pro fundo e chacoalha a cabeça negativamente, sabe assim, de frustração. Esse rapaz aí, ele tá vestindo roupa simples, tá? Ele veste um calça Ele veste calça, ele calça social. Que bom que ele veste calça. Mas não é calça social na época, porque não existia jeans, esse tipo de coisa. Tá? Mas ele veste uma calça... de alfaiataria, normal. Comum pra época. Ele tá usando um paletózinho, um terninho, mas assim, bem simples, tá? Vocês notam que ele é uma pessoa que não tem grandes posses. Uhum. E... dá pra perceber, assim, que... tem até algumas marcas assim de que o paletó dele é meio puído, assim, meio desgastado pelo tempo e um tanto quanto empoeirado até. Aí você chama a Ava, ok. Diga. Eu vou dar uma olhada lá. Às vezes esse povo tem umas quinquilharias de vó. Pode ser que o vô tenha morrido na guerra. E eu vou lá, eu largo, eu deixo o chazinho, falo com licença pro senhorzinho, né, pro chinesinho. E vou até lá. Bom dia, meu senhor. Bom dia. O senhor gostaria de uma avaliação dos seus produtos? Seria isso? Sim, por favor, por gentileza. Claro, deixa-me ver aqui o que o senhor traz pra nós hoje. Aqui estão. Ele bota ali em cima pra você. Eu pego. Tá, uma caixa aberta, fechada? É um caixotão de madeira. Ok. Aberto. Tá aberto? Eu abro. Tá aberto. Ah, tá aberto? Ah, entendi. Entendi. Tá aberto. Tá aberto, eu abro. De não trancado, eu entendi. Não, tá aberto, é um caixotão. Sabe aquelas caixas que antigamente você Sim. transportava garrafa de vidro de Guaraná? Claro que não, né? Na palha. Transportava gelo ali na palha? Então, desses daí. Tem uma noção. Ok, eu dou uma olhada ali, pego o que tem lá dentro. O que ele traz pra gente? Existem três coisas ali dentro que okay. ele tá trazendo, certo? Uma dessas coisas é uma machadinha de pedra. Ok. Antiga, tá? Existem cordas ali que laçam a pedra nessa machadinha. Uhum. E essas cordas, elas são todas já praticamente completamente apodrecidas. Já estão muito velhas ali e é muito frágil isso, tá? Sim. Tanto na pedra que faz a lâmina dessa espécie de machada, marreta, sei lá, quanto no cabo, que é um cabo de feito de madeira, você percebe que existem runas uhum, marcadas. Sim. Tá? Você já viu isso em outros itens antigos, sim, né? Normal. Aquele rapaz que costuma frequentar aí o local, uhum, vira e mexe, ele aparece com alguma coisa similar. Você já está acostumado a ver isso. Segundo item que ele traz é desse tamanho assim, tem mais ou menos uns 40 centímetros de comprimento, certo? Bem carcomida pelo tempo, não é exatamente ferrugem, tá? Mas tem uma espécie de uma oxidação ali que torna meio esverdeada a lâmina desse punhal enorme que ele tá trazendo ali. Uhum. Ele é um punhal comprido de lâmina larga, a lâmina tem ali uns 4, 5 centímetros de largura, toda denteada ali pela corrosão do tempo, certo? A guarda dessa lâmina, dessa adaga, punhal, sabe sei lá o que, que é, ela é toda arredondada, tá? Tem um cabo que é arredondado também e termina num pomo também arredondado, certo? Bem desgastada, bem antiga, bem velha essa lâmina que ele tá trazendo, essa, vamos dizer assim, é uma espada curta, sim, como se fosse isso, tá? Ava, você pode rolar aí um teste? Deixa eu ver se a sua ficha tá aberta pra dar uma olhada. Eu acho que talvez fosse um teste de avaliação. Pode ser um teste de avaliação pra você ter uma noção ali do que são esses itens que ele tá trazendo, tá? Uhum. E o terceiro item, enquanto você tá rolando o teste aí. É regular, né? Teste regular. Não é difícil saber. Rolou? Mas deu falha. Deu falha? Deu. Ok. Imaginei que ia dar. Certo. Bom, tem uma coisa que vocês podem fazer quando vocês jogam um teste, que é forçar o teste. Tá? Isso lembra um pouquinho o Conto do Loop, né? Vocês podem forçar um teste de perícia. E... só que quando vocês forçam o teste, se vocês tiverem uma falha, vocês podem se ferrar com isso. Para vocês forçarem um teste, vocês têm que me descrever que forma que vocês estão forçando o teste. Tem que ser uma forma válida para permitir ele ser forçado. E aí, se vocês falharem no teste, tem consequências, tá? No caso, a gente está fazendo um teste aqui de avaliação. De boa, tranquilo. Não apareceu o Cthulhu ainda, só pra gente pegando o jeito da coisa devagarinho, tá? E exemplos de fracasso em testes forçados, tá? Acidentalmente arruinar o item em questão. Chamar a atenção de outras pessoas para o item, né? Levando ao seu roubo. Ou ativar o item de alguma forma, vamos supor, se for um pergaminho que invoca o Tchutchuco. O Clayton. Tá? Então tem essas opções aí. Se você quiser, você pode forçar o seu teste. Não, tô de boa, já tô pensando quanto que eu vou pagar aqui. Tá, ok. Você olha esses itens e $2. Avalia que são itens ali que não tem muito valor. Qual que é o terceiro? É outra machadinha de pedra, vagabunda. Ali. Um punhal velho, enferrujado, que foi mal conservado. Talvez uma relíquia de família que estava abandonada em algum porão, ninguém tomou o devido cuidado. Então não vale muito dinheiro esses itens aí. E o terceiro item que você nota é um item estranho. É um item meio grotesco, porque é um... ele tem cerca de uns 30 centímetros de tamanho, de comprimento, certo? E lembra a você como se fosse a escultura de uma banana. Uma banana? É, como se fosse uma banana inchada, grande, certo? Uma banana é uma coisa incomum aí pra vocês, no final vocês não estão numa região tropical. Mas vocês já viram eventualmente, em alguns momentos, isso vindo dos trópicos, certo? Daquelas selvas cheias de monstros e povo primitivo que tem lá no Brasil. Você conhece isso, né? É uma banana grande, tá, uns 30 centímetros de comprimento, né? Tem a forma como se fosse uma banana, tá? Só que ela tem a textura de uma concha, certo? Quando você passa a mão ali, você sente como se estivesse alisando uma concha marinha, certo? Tem essa textura de concha, tá? Ela é toda preta, como se tivesse sido esculpida em madrepérola. Madrepérola é preta? Não. Não, que cor que é madrepérola? Não sei, eu acho que... não, hein? Alguém? Não é preto, não. É, tem essa impressão também. Eu não sei porque que eu tô na cabeça que é preto o negócio, mas... Não, madrepérola é cor de concha, caramba. É aquele prateadinho, né, de pérola. É. Você viu a arco de violino, Jeff, que ela botou no Nintendo? Falou? Não. Não. Madrepérola. Ah, nossa, eu viajei. Viajei no negócio, não sei porque eu tava achando que era preto. Bom, é. Uma cor de madrepérola, é bonito. É como se fosse a cor realmente de uma pérola, né? O interior de uma concha tem essa cor. Ah, ok. Tá? Só que é meio translúcido. Você segura na mão e você consegue enxergar assim seus dedos do outro lado. Dá a impressão de ter algum líquido viscoso dentro disso. Tá? É uma escultura muito estranha, muito Sim. grotesca. Que você nota ali. Fazer o quê? Os londrinos gostam, né? É? Os londrinos gostam. Os londrinos gostam. E aí ele tá vendendo esses três itens aí pra você. Ok, eu dou uma avaliada. Eu olho, mexo, vejo se tá com fio ainda a machadinha. Ou se, tipo, não tem não, fio. Tá antigo o negócio. Tá antigo, o é negócio fácil tá... fácil de estragar até. Enferrujado. Pode morder, cachorro. É. Vou lá... Pera aí, deixa eu mudar de janela aqui. Como que é a cara? Não, compre isso não. Eu dá trampo pra vender depois. Não, eu penso, a machadinha eu posso vender pro cara que vem sempre aqui. Tem um candango que sempre vem aqui que ele provavelmente vai comprar a machadinha. Amor, tira ele que ela vai avançar tanto em você quanto nele. E aí? Vou fazer uma graça, pegar aqueles negócios, aquelas negocinhos que você olha mais próximo assim, dá uma olhadinha. O negócio que você olha mais próximo? É, aqueles, tipo, um negocinho de vidro. Ah, o monóculo? É, o monóculo, tipo uma lupinha, tipo, mas aquela que é só de um olho só, que você faz assim, dá uma olhadinha. Tá. Ah, vou mandar o selo babaca aí, monóculo. Eu falo assim, eu não tenho uma noção de dinheiro nessa época. Como é que funciona? Vamos lá. Como é que funciona? Vamos lá. Eu não sei quanto que é muito dinheiro, quanto que é pouco dinheiro aqui. Vou dar um valor de um item aqui pra você ter uma noção. Tá. Camisa social de qualidade custa 2 dólares. De qualidade? De qualidade. Porra. O mesmo preço de um chapéu de palha. É, não faz muito sentido isso não. A palha é cara aí? Ó, um terno a rigor de lã penteada, um item fino, custa R$17,95. Um terno a rigor de caxemira, caxemira é super caro, caralho, custa R$18,50. Vou oferecer um dólar pro cara. Caraca, um dólar. É isso aí, negocia. Vamos buscar. É. Mas, quanto você acha que vale esse item, Rick? Fala que dos itens eu posso pagar um dólar no máximo. Ele olha pra você. Mas tão pouco assim, esses itens são incomuns. Eu os achei numa espécie de uma escavação. Eles devem valer alguma coisa. É que eles serem itens antigos. É que às vezes o antigo não é uma coisa valiosa. Às vezes ele é só antigo mesmo. É, e aí o que acontece? Ele tá gasto pelo tempo, não foi bem cuidado. Né? Pra mim conseguir vender isso aqui vai ser muito complicado. E eu não vou poder pedir um grande valor. Entendeu? Isso aqui é algo realmente de alguém que goste. Mas veja, isso aqui é um item de família. Mas você falou que achou uma escavação, como é que é de família? Não, olha, tem um nome do dono marcado aqui. Tem o nome do dono marcado aqui. Ele tá mostrando pra a lâmina, né? A espadinha, né? Ele vira lá de ponta cabeça e ele aponta aqui. Aí você consegue ver que tem umas inscrições ali. O que tá escrito? Tá escrito em latim. Não, latim eu leio, tá de boa. Você lê latim? Leio. Você tem latim? Tenho. Então beleza, não precisa nem rolar. Tá escrito em latim. O que tá escrito? João da Silva? Hã? João da Silva tá escrito? Não, tá escrito em latim lá. É Guarda Pretoriana de César. Tá vendo, ó? Tem o nome do dono aqui, é um tal de Caesar. Deve valer alguma coisa. Parece ser uma coisa interessante. Entendi, moço. Realmente parece. Parece ser muito interessante, mas é só uma espadinha degastada pelo tempo. Uma espadinha. Em off, é um gládio romano isso daí. Eu imagino que seja um gládio mesmo. Tá, você quer despachar esse cara ou você quer convencer ele a vender? Eu quero convencer ele a vender por um dólar. Por um dólar? Um dólar tá bom, eu quero vender a machadinha pro outro candango. Ah, tá. Olha que filho da puta. Tá, então você vai jogar um teste de... Pode ser um teste de persuasão, se você estiver usando argumentos lógicos. Pode ser um teste de charme, se você estiver... É. Usando simpatia, a arte do chaveco. Eu vou no persuade mesmo, que eu tô usando argumentos lógicos com ele, porque o negócio não parece estar em bom estado mesmo. Ok, vamos lá. Teste regularzito. Ô, filha da puta. Nossa, um sucesso extremo ainda. Tirei 3. Caraca, beleza. Que beleza. Marca a perícia. É. Sempre quando vocês tiverem sucesso na perícia, marca a perícia. Beleza. Bom, ele abaixa a cabeça assim, meio frustrado, e fala, bom, é pra ele não chorar muito, 1,50. 1,50 dólares. 1,50 dólares. Ele olha e fala, 50 centos por cada um. Eu imaginava que essas coisas fossem valer algo mais. Bem, vamos fazer o seguinte, então. A espada e o machado. Esse outro eu vou guardar, vou tentar vender depois. O mais estranho, moço, Transformers, não vai conseguir vender. Eu não tô ouvindo a Tamiris. Ela tá falando baixinho. Foi mal, é que eu tirei o fone do microfone da minha orelha e fiquei com o na mão. Falei, tipo, o mais... Falei pra ele, o mais estranho que você menos vai conseguir vender. Ele olha pra você. Tem certeza que vale tão pouco assim isso? Infelizmente, senhor, o que eu posso fazer é te pagar 1,50 e te oferecer um chá. Bem, eu tô precisando de uma grana mesmo. Minha patroa tá pagando muito pouco e enrolando pra pagar. São tempos difíceis pra alguns. De qualquer forma, eu tenho outro desse aqui mesmo, então... Tem outro desse? Por falta de um, você tem dois. Você tem outro? É. Ele põe os três itens ali pra você e fala, então tudo bem, eu aceito. Ok, eu pago $1.50 pra ele. Ok. Pego as coisas, guardo embaixo do balcão. Aí ele fala pra você, bom, se... Como eu falei, eu tenho um outro desse aqui, ele aponta pra banana. A banana de concha, né? Uhum. Eu tenho outra escultura dessa aqui, outra rocha dessa. Se por um acaso descobrir que isso vale alguma coisa a mais. Claro, me passa seu endereço. Posso deixar meu endereço? Pode, claro. Ele anota o endereço pra você. Se eu ver, ou se alguém se interessar por ter dois na coleção, eu entro em contato com você. Ele anota ali e deixa um endereço pra você. Duas bananas. Mas é uma bananona desse tamanho, assim, ó. Estou pensando em deixar de ornamento pra noite de hoje. É arte moderna. É ornamento pra noite de hoje, vai ser isso. Do lado de fora, Nightwalk, você tá ouvindo tudo. Você faz alguma coisa? Eu só dou uma espiada quando ele mostra o... Quando ele fala assim, eu tenho dois deles, eu vejo qual que é o que ele tá apontando. Você vê ele apontando pra banana. Ok. Beleza. Bom, o cara ele pega o dinheiro dele, as moedinhas dele, enfia no bolso, sai de lá de dentro meio frustrado e atravessa a rua e ele vai embora. Passa do teu lado, Nightwalk. Quando ele vai passando do teu lado, ele olha assim pra você. Ele para assim, fica meio espantado assim, olhando pra você. Ele assente assim positivamente com a cabeça, atravessa a rua e vai embora, passos meio acelerados, tá? Meio cabisbaixo ali. Vocês fazem alguma coisa? Continuam no chá? Continuam no stalking? Eu fingi que eu não entendi o que ele fez, só que ele fica com mais medo ainda. Mensagem privada. Onde você me mandou mensagem privada? Provavelmente alguém perdeu um braço. Ok, Ariel, entendi. É, falando um monte de coisa que você não entende, isso é fato. Que foi, Júlia? Ele não fala nossa língua. Fala bem pouco. Ele não entende tudo, sabe? Por que rapaz fora? comigo ou é com a Júlia? Eu dou uma risada na hora que ele fala. Nunca vou me achar na música quando ele fala. Você tá falando comigo ou você tá falando com a Júlia, ou Ariel? Nightwalk. Um andarilho noturno. Não, mas Nightwalk. Night... É águia noturna? O que, que tem um Nightwalk aqui então? No meu tá anotado walk. Nossa, aí você foi errado. Foi errado, é Nighthawk. Nighthawk, ok. Águia noturna. Eagle Fangs. É, do lado de fora tem aquele cara estranho lá. Vai lá. O horário faz tempo. Você ficou olhando em volta, Jeff, procurando o Google. Para mim é o horário faz tempo. Tá, ok. Beleza. Ok, é legal. Aí seria legal. É americano, é. Bom, vocês terminam o chá de vocês, tudo tranquilo, tudo normal. Passa-se o dia, vem a noite, a sexta-feira, certo? E vocês vão pro eventinho particular de vocês. Tá? Você vai também, Júlia? Nesse antro de perdição? Ou você vai cuidar dos seus filhinhos? Das suas filhinhas? Tem que cuidar dos seus filhinhas, né? Certo. Beleza. Noite de sexta-feira. Tem um evento. Certo? Você quer descrever o seu evento? Descreve o seu evento aí. Diga. Deixa eu escrever primeiro, só pra eu não esquecer. Porque eu acho que eu vou ir também no evento. É fechado pra mulheres. Vou ficar tomando chá e bebo só conversando. É fechado pra mulheres, Ariel. Hã? É só mulheres. Não, ele entende o que é homem e mulher. Só não tem autorização. Sim. Diga. É assim, ó, eu durmo. O que que acontece? Quando eu vim pra lá, eu não tinha onde ficar. Certo. Né? Então eu fiz amizade entre aspas com o dono de um clube lá do próximo ali à lojinha. Aham. Que ele tem um quartinho no fundo, né? Então eu durmo nesse quartinho no fundo do clube. Então, certo. Eu meio que olhar o bar. Ok. É, né? De noite assim. Leão de chácara. Chega de noite, eu vou no bar beber. Beleza. Ok. Saindo daí, cabana aí, eu vou direto pro bar lá e fico lá. Beleza. Pergunta. Durante essas atividades noturnas de vocês, vocês narram esse evento que aconteceu nessa tarde de sexta-feira pra alguém? Ou uma coisa trivial? Pra mim é trivial. Trivial, é né? Negócio, então... Pra mim acho que é normal pessoas virem com quinquilharias. Eu não narro. Só que ninguém vai entender, né? Porra, aí, eu vou até falar com o cara com faixa de pedra, falar um negocinho. Ai, ai. Quase que ela apagou pelo machado de pedra, olha que absurdo. Tá, ok. O que eu ia perguntar? Deu branco. Ah, esquece. Certo. Passa o final de semana. Tá? Passa o final de semana inteiro. E aí chega na segunda-feira. Ah, não. Acontece uma coisa no final de semana. Ô, doutor, você mora aí no consultório? Ou não? Moro no andar de cima, né? Ok. Certo. Chega na noite de domingo. Bate alguém à sua porta desesperado. Não é Alfred, Alfred. Aí ele olha pra você, né? Ele tá meio espantado. É o mesmo cara que foi vender as coisas. Aí ele... Eu me machuquei, senhor. Poderia, por favor, fazer um curativo? O senhor é médico, né? Eu vi a placa lá fora. Ele mostra assim pra você a mão, né? A mão dele é tudo machucada. Tá os dedos, principalmente, todos cheios de cortes, assim. Eu levo até a mesa ali. Tem, já tem luz elétrica. Você pode ter luz elétrica, assim. Achei que você fosse amputar a mão dele. Eu não duvido, não. Eu vou esquentar ela. Eu quero ver que tá. Tá, joga medicina. Tem medicina? Sólido sucesso, ok. As mãos dele estão cheias de perfurações, algumas bem grandes e alguns cortes também bem grandes, tá? E você olha para aquilo e você sabe imediatamente que ele foi atacado por algum animal. Algum animal mordeu as mãos dele. Como? Eu não entendo, moço. Desculpa, doutor. Eu falo, você apontou pra mão dele. Vidro! Vidro, corte, vidro. Começa a costurar ali, dá pra costurar. Ok. Você anotou a medicina aí? Ah, ok. Você faz os curativos nele ali, não é um serviço difícil de se fazer. Tá? Você nota que as pontas de alguns dedos dele foram até arrancadas. Ele perdeu pontinha de dedo assim. Certo? Teve um dedo assim, o indicador da mão direita. E quase caiu fora assim da mão. Você teve que fazer um serviço bem feito ali de costura ali pra salvar o dedo dele. E ainda assim você não garante que vá cicatrizar aquele dedo ali, que não vai precisar amputar depois. Tá, ele deve ter sido atacado por algum cachorro, ou talvez ele foi pros arredores da cidade. Algum lobo atacou ele, um texugo, algum bicho assim. Ficou mastigando. Já volto, já. Aí, Jeff, vou lá no meu estoque de droga e vou pegar algum remédio pra ele. Certo. Pra dor. Ok. Dá um remédio pra ele. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele... Joga farmácia? Não precisa, não precisa. Não precisa. Não é uma situação extrema assim, complicada. Tá sem pressão, nem nada de boa. Como? Ah, dormi. Ah, tá. Certo, entendi. Entendi. Sim. Obrigado, doutor. Obrigado. Ele pega os medicamentos que você dá pra ele. Né? Quanto é, doutor? Quanto é? Você dá dinheiro pra ele? Eu vi que ele tá precisando de dinheiro, vendo as coisas, tá de bom dó. Mas que médico bonzinho. Ah, eu sou. É. É uma ONG. Ok. Beleza. Ô Nighthawk, você fica próximo dessa loja aí. Onde que você vai dormir? Próximo desse consultório? No corredor. Geralmente é numa praça. Numa praça perto ali. Cara, é um mendigo. Tá, o cara ele agradece muito o médico, certo? Se despede de você e ele vai embora, tá? E parte. O Nighthawk e o médico monstro aí, esqueci o nome do doutor. Torreque. Como é que é seu nome, Ariel? Torreque, né? É Furui, né? Tá certo, você pôs no sentido normal que tem que ser no Japão. Ô, Furui e Nighthawk, vocês podem jogar teste de escutar. Furui, teste sólido pra você, dificuldade. Nighthawk tá longe pra caramba, dificuldade é extrema. Não ouviu nada. Não ouviram porra nenhuma. Beleza. Beleza. Ok. Certo. Bom. Passa o final do domingo tranquilamente, em paz, tudo. E aí chega a segunda-feira, você tá abrindo seu consultório. E aí você escuta as meninas chegando para abrirem o antiquário. Nighthawk se levanta ali na praça já. Se espreguiçando, né, lavando o rosto na pocinha de água no chão para ir começar o dia, né, ir lá stalkear o antiquário. O Rooster também já se preparando para ir ver a filha dele. Tô no bar ainda, tô em casa. Tá no bar ainda, dormindo? É cedo. Tô dormindo, tô de ressaca. Verdade. Segunda-feira de manhã, de ressaca. E aí vocês duas. Acordo antes do meio-dia. Vocês duas chegam no antiquário. Nossa, meio-dia, beleza. Vocês duas chegam no antiquário para abrir o antiquário e vocês notam uma coisa. Foi arrombado o antiquário de vocês. Ah, não sei, vocês que me dizem. Foi roubado e chama a polícia. Quem que chega primeiro na loja? Você ou a Júlia? A Júlia é funcionária, ela quer abrir a loja. Você quer abrir a loja, Júlia, se vira. Você chega, a vitrine tá estourada. Um tijolo gigante estourou a vitrine da loja de vocês. Caco de vidro pra tudo quanto é lado. O que você faz? Joga então um teste de. Como é que é? A minha preocupação é ver se tem alguém dentro. Certo. Joga um teste de encontrar. Vamos ver se tem alguém lá dentro. acho encontrar. Encontrar tá na direita. Encontrou, encontrou. Falhou, Júlia. Júlia, você entra. Você entra. Você quer forçar o teste? Se você quiser forçar o teste. Não vai forçar o teste? Posso dar o desfecho? Não, por quê? Você tem certeza que não tem ninguém ali dentro? Absoluta. Mas eu vou do lado de fora. Não, já sei, eu vou fingir que eu desmaiei. Olha que medo absurdo e desencriminado. Ai, caramba. Daí desmaiei. Na hora que você... Na hora que você pensa isso, Júlia, você quase desmaia de verdade, porque te gela a espinha inteira, que parece que você vê um vulto ali dentro. Alguém se escondendo atrás do balcão. Vai lá ver. Eu saio gritando. Sai gritando. O Nighthawk, lá a praça dele? Não. O velho. Isso. Tem nada atrás dela. Ah, então você aponta pra baixo, lá embaixo, na loja, né? É, aponta pra escada, assim, do prédio, né? Tá, com cara de muito assustada. O velho cara... Velho com a tua kataná. Certo, desce lá. Ok, já vão passando pessoas ali, parando, olhando o que está acontecendo. A gente se aglomerando, aí vê o velho com uma espada na mão. Algumas pessoas já saem correndo. Tá? Certo, na bainha. Ainda assim é uma espada sendo portada à luz do dia. Por um velho. Por um velho estendido, ele vai arrancar o olho de alguém. Vê tudo estourado o vidro da loja. Abriu. Bango. Pedra, pedra, tec. Ah, tá. É um martelo. Tô. Derrubar, e partiram. Tem alguém aqui? Madeira. Não. entendi o que ele tá falando. Ava, você tá chegando na loja e tá o japonês assim, batendo, ameaçando a sua funcionária com um pedaço de pau. Mas que é isso? É só funcionar na frente da loja e a vitrine da loja toda estourada. Ele quebrou a loja! Que é bango? Alguém bateu numa pedra, é isso? Eu vou ver se alguma coisa foi levada. Larga os dois lá no Bang Bang. Deixa o Bang Bang lá. Deixa o Velho Oeste. Eu olho pro velho e falo: presta esse negócio que você tem aí. Eu aponto pra espada dele. Você faz, velho. Obrigado. Eu pego a espada e entro. Pego a espada e entro. Ô, Nighthawk, joga um teste de escutar aí, porque é impossível você não ter ouvido isso. Você tem um dado de bônus ainda. E eu vou ver se eu acho alguém lá dentro da loja. Calma, calma, que você não está exatamente na sua casa ainda, não. Vai ver. É, normal. Normal é ter um dadinho de bônus. Pra te ajudar. É, regular. Só você rolar. Você rola só depois. Só rola um D10 extra depois. Caralho. Caraca. Se você quiser forçar o teste, você me explicar como não, você... Não, calma, tem o dado de bônus dele. Ah, puta que pariu, que largo. 31. Bônus passou. 31, então passou, beleza? Ah, você escuta a gritaria lá vindo da loja. Já sabe que tem alguma coisa errada. O que você faz? Tá, você vai indo devagarinho. Quando você chega ali na frente, você vê a dona da loja pegando a espada do velho e entrando na loja. A loja com a vitrine estourada, todo vidro em cacos. E eu falo pra Julie: chama a polícia! Sai correndo. Que pergunta! Eu acabo sendo muito mal educada, sabe? Falando, ai, solta! Sai, eu tô Tá, a Ava entra na loja. Caso se preserve, pra ir no Jal serve. Tá bom, tá fechado. Você abre a porta pela janela? Eu abro a porta. Quebrou o vidro. bang. Eu achei que ele tava falando da machadinha, mas achei muito engraçado, mano. Que velho X9 do caralho, nem sabe de nada e fica usando os outros aí. No possível. Ah, eu vou dar uma procurar olhada nas ruas, ver se eu acho ele. Ah, não, tá não, não vai. Quem você? Eu? Amigo. Isso não é nome. Amigo. Nome. Gregor. Ok. Procurar o cara, né? Certo. Beleza. Tá vendendo umas bananas. E não são de dinamite. Beleza. O Ava. Oi. Foi roubado alguma coisa da sua loja. O quê? A banana. A banana? A banana. Que, cadê o candango? Tem um candango lá que a Julia falou que tem alguém atrás você do balcão. Atrás do balcão e você vê um gatinho preto ali. Ele olha pra você, miau, balança o rabinho e fica se lambendo. Um gatinho tudo bem. Um gatinho pode. Tá, Ava, você chega diante da delegacia de... Ah, Ava. Julia, você chega diante da delegacia de polícia. O que, que você faz? Policial já jovenzinho, né, já põe o capzinho dele na cabeça. Ele, vamos, vamos, senhorita, vamos. Onde foi isso? Onde foi isso? E já vai correndo junto com você. Ele já apita, né, dá um apito ali. Faz um gesto, combina com as pessoas que estão lá dentro da delegacia, os outros policiais, né? E vai correndo junto com você para ver o que está acontecendo. Certo? Depois de poucos segundos, vocês estão lá. O Gregor, o Nighthawk, faz um teste de encontrar aí. Vamos ver se acha o cara. Normal. Normal. É, não. Você não vê nem sinal do cara que você está procurando ali. Polícia chega diante da loja. Vocês estão lá dentro, né, olhando tudo. Tem um gatinho ali. Você constatou o que foi roubado da sua loja. O policial chega, ele olha e já começa, pega um bloquinho, já começa a fazer anotações com um lápis número 2 ali, né, já começa a fazer anotações no bloquinho dele. O que vocês fazem? O que vocês falam pra ele? Eu conto o que foi roubado. Consta que foi roubada uma parada assim, assim, assim, com essa descrição. Certo. Né? Ele pergunta pra você, era algo de valor, senhorita? Eu viro pra ele e falo assim, mas tudo que eu tenho aqui é de valor? Ah, entendo. Claro, claro, com certeza. Estranho, mas por que não foi roubado mais nada? Saberia me informar? Vocês viram a pessoa que roubou? Ah, e o senhor vai ter que perguntar pro ladrão. Ah, sim. Ele vai anotando. Ô, senhor. Vocês viram alguma coisa? Não sei, o japonês mora aqui em cima, talvez ele tenha ouvido. Ah, sim, senhor, o senhor viu alguma coisa? Ouviu alguma coisa? O que aconteceu? Qual o seu nome, senhor? Ele vai anotando o nome. Qual o seu nome, senhor? Qual é o seu nome? Ele é surdo? Qual é o seu nome? Não, ele não entende. Ah, ele não entende? Ele não entende muito. Mas a maioria... Tem bastante coisa que ele entende. Ah, entendo, entendo. Eu aponto a plaquinha, assim, ó, do nome do médico ali, ó. É ele. Ah! Hugh! Hugh! Senhor... Furui, o senhor viu alguma coisa aqui? Pessoa quebrou janela? Eu viro pro cara assim, ó, aí assim. Acho que ele atendeu alguém que com a mão cortada de vidro. O senhor... Ah, o senhor atendeu alguém que tava com a mão cortada de vidro. Como que era essa pessoa? Machado Pedra, bom dia. Apontou pra quem? Pra mim é igual. Pra mim é igual. Pra mim é igual, Jeff. É, tudo pessoal daqui. Esses não japoneses são tudo igual, né? O cara que vendeu o machado de pedra? Ele olha para as duas, né? Machado. Alguém ontem me vendeu um machadinho, uma machadinha antiga, né? Vendendo coisas normais e me vendeu essa banana junto. Banana, essa escultura, né? Aí eu viro pro velhinho e falo assim: o cara que vendeu veio aqui? Então parece que a pessoa que me vendeu veio aqui e roubou. Eu tenho o endereço dele, se o senhor quiser. Por favor, senhorita, me informe esse endereço. Vou até lá, pego o endereço com o nome do candango e mostro pro cara. Certo. Ele anota no bloquinho. Como era essa pessoa? Pode me descrever? Eu descrevo o cara lá. Okay. Fala veste simples, tal, tá? Uma pessoa. Ele vai simples. anotando, né? Ele faz um rascunho, um desenho de uma banana, do jeito que você descreve pra ele. Como você descreve essa banana pra ele? Eu falo assim: é um objeto no formato de uma meia-lua, meio translúcido, parece uma pedra de maripérola, meio fruta-cor. Vou descrevendo. Certo. Vai anotando, ele vai rascunhando. Uma meia-lua as pessoas entendem mais do que uma banana. Ele vai anotando no caderninho dele, vai esboçando, né? Como que era a expressão desse homem? Como é que era o rosto dele? Né? Vai perguntando pra você e vai anotando. Mais alguém viu ele? Mais alguém teve com ele? Mais alguém presenciou? Qual que é o nome do candango? Qual que é o nome do seu pai, ô Júlia? Que eu esqueci. Eita, frango. Ela esqueceu o nome do pai. Peraí, moço. Ele esqueceu de me criar. Cadê o nome do pai dela? Rooster. Rooster, isso. Rooster, ele anota. Ele mora com a senhorita, senhorita? Qual o seu nome mesmo? Ele vai anotando tudo. Qual é seu nome, senhorita Júlia? Ele mora com a senhorita? Esse Rooster, seu pai, ele mora com a senhorita? Onde que eu posso encontrá-la? Você começa a chorar? Eu não sei, ele vem aqui gostaria de falar com ele. Oi? Quem me chamou? Cutucou seu ombro. Segura a emoção. Você toma um remedinho? É porque é líquida, comprimida ou o quê? É líquido, é um frasquinho de líquido que tem. É mesmo pra acabar mesmo. Ah. Maconha. Tomou? Você tem o trauma de quando tava na escola que perguntavam isso pra você o tempo todo? Ok, você toma o calmante, fica melhor, tudo. Ele vai anotando todas as coisas. Ele pega o endereço, descrição do cara, descrição da pedra. E aí ele fala, por favor, eu vou pedir pra alguém vir aqui pra vigiar a loja. E vou até esse endereço aqui pra conversar com essa pessoa. Ok. Por favor, fique nas proximidades. Mais alguém que possa ter visto esse cara, pra onde ele foi... Eu não lembro, o velhinho comentou comigo do Bredão ou não? Ele comentou só com a Júlia. Comentou o quê? Que tinha um candango lá na frente da loja. Parado, que ela falou, ele é legal. Ah não, na hora que você foi atender o cara, você viu ele lá de costas. Ah, eu vi ele. Fazendo bundão nas suas vitrines. Ah. Eu falo, tem um cliente meu que várias vezes vem aqui, né? Fala o nome dele, fala assim, ah, ele é de uma cultura... Ele é um índio, a gente chama de índio, né? Porque é tudo índio esse povo, né? E ele tava aqui quando esse moço... Ah, ele tava ali fora, pode ser que ele tenha visto. Aquele mendigo da Praça Vitória ali? Eu não sei onde ele mora, moço. Mas pode ser que seja, ele é um índio, ele mora onde ele quer. Certo, ele anota tudo. Ele fala, bom, vou atrás desse homem que vocês me disseram e passarei na delegacia e pedirei pra alguém vir aqui vigiar também e ajudar no que for necessário. Claro. Qualquer outro problema que tiverem, por favor, é só me procurarem na delegacia. Meu nome é Hugh Collins e não se preocupem, nós vamos reaver o item que foi roubado. Muito obrigado, Sr. Collins. E ele sai correndo. Correndo. É, não tem carro, né? Sabe os... Você lembra dos Comedy Capers? Ele sai correndo tudo aceleradinho. Igual aquele filme mudo dos anos 20, aquele filme de comédia. Vai lá. Tranquilo. Nighthawk, joga um teste de sorte aí. Sorte, você tem um atributo chamado sorte aí, joga sorte. Um teste regular. Dá pra jogar sorte. Seu menor atributo? Melhor. Melhor, que beleza. 20. Ok, perfeito. Muito bem. Uma falha. O policial, ele já tá com outros dois policiais junto com ele. Ele vai na sua direção, ele aponta pra você gritando. Lá está ele, é ele que as moças falaram. Isso de longe, tá um quarteirão de distância de você. Três policiais andando acelerados na rua, o que você faz? Você corre, eles correm atrás de você pra te perseguir aí. Ai, que engraçado. Tá, vamos ver então. Faz o seguinte: jogue um teste de J Joga um teste de destreza aí, simples, vai. Pra simplificar a situação. A dificuldade é regular. Se você passar, você consegue fugir deles. Tá, você vai correndo, fugindo deles. Chega um ponto que você chega num beco sem saída. Certo? Aí eles entram no beco atrás de você. Parado aí, parado aí. Vai ser melhor pra você, seu mendigo. O que você faz? Eu vejo que eu não tenho onde correr. Eu só paro. Tá, eles vão até você, algemam você. E ele fala, por que você correu? Tem alguma coisa a dever? A gente só queria fazer umas perguntas pra você. Por que vocês correram atrás de mim? Nós não corremos atrás de você. Você fugiu de nós. Sinal que tem alguma coisa a dever. Minha direção. Isso não é um bom sinal. Você tem medo de polícia? Por quê? É um criminoso? Só criminosos têm medo de polícia. Você não entenderia o que eu falasse. Então vá. Primeiro, sei o que você quer. Vamos levar sim. Mas não para a delegacia, temos que ir num outro lugar agora. Você vem com a gente. Tá bem. E aí leva você com eles. Os três policiais se reúnem novamente, você é algemado junto. E aí vocês vão até um apartamento e entram nesse apartamento. Tá? É um prédio assim, residencial. Vocês entram. Ele vai até um apartamento e um dos policiais começa a bater na porta desse apartamento. Ninguém atende. Ele começa a continuar a bater. Ele começa a gritar, senhor Alfred, senhor Alfred, abra a porta, é a polícia. Ninguém abre a porta. Ele fala, droga, vamos ter que voltar aqui com um mandado. Bom, vamos voltar para a delegacia então. E eles pegam, vão para a delegacia, levam você junto, certo? E enquanto você está na delegacia, você fica aguardando num banco, tá? E enquanto você está ali aguardando, você vai vendo a movimentação da polícia indo e vindo o tempo todo, certo? Os policiais conversando entre si todo o tempo. E você pode jogar um teste aí de... acho que seria avaliação. Não, avaliação não. Não seria avaliação, não. Joga um teste de inteligência, vai. Mais fácil. Isso. Caraca, troca a cor. Azarado mesmo. Lembrem-se sempre que vocês podem forçar os testes, tá? Bom, você não consegue entender o que está acontecendo. Mas você consegue entender que os policiais, eles conversam sobre o assalto que teve na loja, no antiquário. E ao mesmo tempo eles conversam com outros policiais que estão envolvidos em algum outro caso. E tem uma movimentação muito grande sobre esse outro caso e o que está acontecendo. Certo? O delegado, o investigador, ele vai até você, começa a conversar com você, pergunta seu nome, pergunta onde você mora, o que você estava fazendo na hora do crime, né? De ontem à noite até agora de manhã. O que você responde para ele? Qual o seu nome, cidadão? Eu começo a pensar. Você, Gregor. Gregor. Gregor de quê? Eu sabia que você ia perguntar isso. Icene. O quê? Icene. Icene, ele anota. Onde que você mora? O que você está fazendo aqui? Isso é meu trabalho. Eu sou guardião. Guardião? Guardião do quê? Você tá aqui pra quê mesmo? Eu vou me encurtar a conversa, ô, seu andarilho. Onde que você tava de ontem à noite até hoje cedo? Os meus aposentos. Pode comprovar isso? Alguém que estava perto de você? Sim. É? A moça que trabalha na casa. Tá certo. A gente vai conversar com elas. Isso vai passando o dia, tá? O Rooster, batem na sua porta. Senhor Rooster Cogburn. Aliás, bate na sua porta não, né? Sua filha não te deu endereço, não deu endereço seu. Não, ela não sabe. Não, ela não sabe, né? Não sabe. Não sabe, não sabe. Tá certo. Mas... É que eu saiba, né? É. Chega... Chega assim, ó. Vai batendo a hora do almoço, o seu, entre aspas, patrão bate na sua porta. E aí? Tá na hora de acordar, cara. Que tem a portinha na bunda, não, assim? É, exatamente. Abre a porta, assim. E é, caralho. Você não vai me ajudar a limpar essa bagunça, não? Paga pra tomar conta do bar, não pra limpar a bagunça. É, mas parece que você não tomou conta muito bem ontem à noite. Olha a bagunça que virou aqui, aquela briga. Te pago mais um dólar pra você me ajudar a lavar tudo isso aqui. Caraca, espera aí que eu já vou. Eu fecho a porta. Ok. Beleza. Pô, eu me troco rapidinho, ponho. Eu ando sempre com um revólver, né, na cintura. Com um revólver na cintura no podre, né? Eu ponho certo. E vou lá ajudar ele a fazer a limpeza. Ok. Fazem a limpeza, vai passando o dia. Tá? Chegando a hora do chá, a hora que costumeiramente você vai visitar sua filha, ou ver ela tomar chá, ou levar ela para tomar um café, certo? Vocês lá na loja, né, já fazem a movimentação para consertar a vitrine e tudo. Sim. Né, os policiais dizem que estão investigando. Sempre, né? Certo? E vai passando o tempo ali. Certo? Chega a hora do chá, o que vocês fazem? O chá. Eu vou até a loja lá, novamente. Loja, chá. Na loja, chá, né? O japonês tomando chá também, provavelmente. Certo. O Nighthawk. Os policiais, eles vão com você até a loja. Tá? Conversam com o pessoal da loja. Pergunta pra Júlia, né? Quando você aponta ela. Ele tá dizendo que... Você viu ele vindo da praça de manhã? É verdade isso? Ah, é verdade. Tá bom. Deu sorte dessa vez, rapaz. Aí vai, solta ele. Mas vê se não fica na delinquência aí, hein? Faça uma reverência pra ela. Um HD. Ok. Livrou a barra dele. Você fez de tudo, menos perguntou pra mim se eu sabia de alguma coisa. É, e você sabe? Sim, mas você não me perguntou. Então vai desembuchando aí. O doutor ali o doutor nos disse isso. Por isso nós fomos lá naquele apartamento. É isso. É Alfred Hackett. Esse é o nome que ele deixou anotado no papel. Talvez eu procure por ele mais tarde. Acho que ele gosta da noite. Por que você faria isso? É? Você tem algum negócio com ele? Não, ele veio aqui e quebrou a moda. O que é nessa dele? É o que nós estamos investigando, vamos descobrir. Obviamente foi para roubar. Agora, o motivo do roubo é o que estamos averiguando. Bom, vê se fica longe de encrenca, hein, rapaz. Tá bem. Da próxima vez não venha correndo na minha direção. Da próxima vez não fuja da polícia. Não, os policiais estão quase despedindo ali. Pode fazer o que você vai fazer. Não entendi. Repete, João. Sim, disse. E disse também que ele era empregado de alguma moça, né? Da patroa, ela. Fala um que seria verdadeiro e o outro falso. Pode ser. Tá. Bom, os policiais eles vão embora. Eles dizem que qualquer novidade que eles tiverem sobre o caso eles vão informar vocês. Certo? E pedem pra vocês, se vocês virem alguma outra coisa, se lembrarem de alguma outra coisa, entrarem em contato com a polícia também. E partem. Certo? Chega a hora do chá, seu pai vai, se reúne com você. O que aconteceu aqui, cara? Não, tenho sim, eu só mostrei pro cara anotar, o endereço ficou comigo. É, tem o endereço. Vocês querem tentar recuperar esse item que ele roubou de vocês? Claro. Podemos ir até esse endereço que ele passou aí, se vocês quiserem. Podemos ir depois de fechar. Nossa! senhor tá bem? Tem um médico aqui em cima. Nighthawk, você tá perto aí ainda? Não, eu já tô dando uma foto do quarteirão aí. Só passando tempo. Ah, tá, ok. Andando aí. Beleza. E aí, o que vocês pretendem fazer então? Isso na madrugada. Não, na hora que fechar a loja, né? Acho que eu não fecho na madrugada, né? Não, por mim eu vou agora. E quem que vai ficar na loja? Entendeu? Esse é meu problema. Não, vocês ficam. Se vocês quiserem, eu vou lá contra o cara. Ok. Qual que é o endereço dele? Deixa eu ver esse papel aí. É esse aqui, ó. Eu mostro pra ele. Certo. Não, não precisa. Não é muito longe dali de onde vocês estão, o endereço, inclusive. Eu meio que me informo ali com elas onde é esse endereço e vou lá. Ok. Vai sozinho? Como era o nome desse cara que estava aqui? Alfred Hackett. Tá escrito no papel. Sozinho. É o mordomo do Batman. Tá certo. O Rooster vai sozinho. Vocês fazem alguma coisa enquanto isso? É, eu vou ficar mais tipo... Já limpo. Já tem os caras medindo a vidraça ali pra trocar o vidro. Já estão preparando isso. Até o final do dia eles garantem que vão trocar o vidro pra vocês. É, eu vou ficar ali esperando e vendo se eu vou ficar sempre olhando pra fora, ver se eu vejo aquele filho da puta. O cara? É. Nem sinal dele lá fora. Beleza. Pode, sem problemas. Fique tranquila. Eu tô com a espada do velhinho ainda, ele deixou aqui. Não, sim, pode ser já, mas pode ficar tranquila lá, pode cuidar das crianças sem problemas. Beleza, então. Vamos ver o Rooster, então, na casa. Rooster, você chega facilmente até o endereço indicado. É um prédio de apartamentos ali, residencial. Praticamente um cortiço, tá? Aí você entra sem grande dificuldade, vai até o apartamento indicado. O que você faz? Vou bater na porta. Você bate na porta, ninguém responde. Nada. Aí eu tento escutar, ver se tem alguma movimentação lá, assim. Foi ouvido na porta e... Lá dentro, silêncio completo. Tem. Então eu vou bater de novo. Silêncio, ninguém responde. Olha que pilantra. As pessoas acham que estão acima da lei. Forçar a fechadura, acho que é prestidigitação. Eu não quero forçar a fechadura, é porque eu não tenho nenhum material. Vou forçar ela manualmente. Manualmente? Então vai ser um teste de força pra arrombar. Eu posso usar ou eu posso usar a pistola ali de meio da alavanca ali. Também. Aí a dificuldade fica mais fácil até. Joga um teste de força regular. Joga um teste de força, dificuldade regular. Quase crítica aí, né? Tá, você força, tenta arrombar ali, mas não consegue. Você quer tentar forçar seu teste? Eu tô em que andar? Terceiro andar. Joga um teste de sorte. Você quer que não saia ninguém, né? Você quer ficar discreto ali. Não, eu quero que saia. Então aparece uma pessoa. Um vizinho próximo. Um rapaz jovem também, né? Ele abre a porta, ele olha. O senhor tá procurando Alfred? Boa tarde. Eu tô procurando ele, você viu ele? Não, não, não vejo ele desde... desde ontem de manhã. Tá. Ô Jeff, o que que eu faço? Eu ainda guardo o meu distintivo, né? Como lembrança, assim, sabe? Aham. Uhum. Então o que que eu faço? Eu meio que abro rápido e fecho, sabe? Só pra mostrar ali mais ou menos. Falo, escuta aqui, garoto. Você sabe, abrindo assim e fechando, sabe quem pode me arrumar uma chave disso aqui pra eu abrir pra verificar se esse cara tá vivo aqui dentro ainda? Ah, o senhorio tem a chave, sim. Eu posso conseguir pro senhor. Qual que é o número do senhorio? Ele fica no 8. Eu vou até lá, muito obrigado. Ah, entendi, mas tudo bem. Você quer as chaves? Vai no 8. Então eu vou até o apartamento do senhor Yoda. Certo. Chega no apartamento do senhorio, bate a porta. Não demora muito, ele vem e atende. Pois não. Ele é um velhinho já. É de tarde ainda, né? Isso. Boa tarde, senhor. Eu preciso. E meio que abro novamente e fecha ali, ó, sobretudo ali. Eu preciso da chave do apartamento tal ali, do Alfred. Quem é você? Temos. Eu estou trabalhando em conjunto com a polícia, senhor. É? Deixa eu ver sua identificação. Tá, então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou olhar se ele está em algum molho de chave com ele, né? Com ele ali. Não, não. Ali com ele, não. Vou dar um soco na cara dele. Tá aqui me identificando. Ô, louco! E vou meio que empurrando ele, entrando pra dentro e empurrando ele assim, sabe? Trampo tá nervoso, mano. Não precisa nem rolar testa. Você dá uma pancada na fuça do velho, velho. Eu quero matar o velho. O velho cai pra trás, cai morto. Não, tô brincando, cai morto. O velho, ele cai pra trás, assustado, tá. Narigão sangrando. E aí você invade o apartamento dele. Aí eu pego a mão dele assim e coloco a mão dele pra ele apertar o nariz e a cabeça pra cima, assim, pra parar de sangrar. Ele fica assim. Ele fica olhando ali, ó. Eu vou chamar a polícia. Vou procurar as chaves dos apartamentos. Vou pra onde ele guarda o molho de chave. Tá, você... facilmente você encontra um quadro ali que tem as chaves de todos os apartamentos numerados. E aí você vai lá, pega do apartamento 32, que é o que você tava, sei lá. Que é o do rapaz que você quer investigar. Eu vou tirar a chave do 32, coloco o restante do meu e vou até lá. Ok, você vai. O velho, ele fica lá. Joga pra mim um teste de intimidação. Dificuldade regular. Puta que pariu, cara. Essa jogada aqui é horrível. Você quer forçar seu teste? O que acontece se eu forçar? O que acontece é o seguinte: você tem que me descrever de que forma que você tá forçando pra deixar esse cara intimidado. Mostra a arma. Porque senão ele não vai ficar intimidado por você. E aí você tem que me explicar como que você tá, depois de dar essa pancada na cara dele, saindo do apartamento dele com a chave na mão, como que você vai forçar ele a ficar acuado? O que você vai fazer pra ele ficar acuado aí? Eu quero forçar então, mas eu explico isso pra você antes de ter sucesso ou depois que eu jogar e ter sucesso? Antes de você jogar. Pra você forçar, você tem que validar essa segunda tentativa do teste. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha arma. Aham. Uhum. Vixi. Uhum. Você não me faça voltar aqui de novo. Eu só queria a chave. Eu não quero nada com você. Você nunca me viu, fui claro? Ele balança a cabeça assim positivamente, assim hesitante. Joga de novo o... Senão eu posso vir te visitar aqui a qualquer momento. Ele chacoalha a cabeça negativamente. Joga intimidação de novo então, pra ver se ele engole. Beleza. Boa. É, Ju, ainda bem que você tem um pai, né? O cara tá fazendo a função aqui, hein? E o fato de eu ter dado um soco, como faz muito tempo que eu não brigo, apesar de ter sido um soco leve, eu já tô junto, tudo estragado, é meio que saiu. Sabe quando você sai chapalhando a mão? Que nem o Kiko quando o Chaves queima a mão na panela, tipo assim? Sei. Entendi. Quando você der o soco no nariz de alguém, a grande chance de você quebrar a sua mão, né? É. É muito. Só se você não souber socar, né? A mão é grande. É. Não, a cabeça é um troço duro pra caramba. Se você não souber socar, que você quebra. Se você souber socar, você não quebra, não. Não, se você souber socar, você quebra, né? Agora, se você não souber... quebra o nariz do cara, né? É. Não a sua mão. Exato. Mas mesmo assim ainda, a chance de você quebrar a mão também é grande. Mesmo se você souber lutar. Você dá um socão direto no nariz do cara, grande. Quebra os dois, né? Na realidade. É. Beleza, você vai ao teu apartamento. Chave na mão, destranca. E entra. É isso? Isso, isso. Tô entrando e tô procurando ali, ó. Averiguando que situação é que se encontra o apartamento. Ok. Só que assim, ó. Eu entro, Jeff, de um jeito. Por exemplo, abri a porta. Vi que tem alguma coisa diferente. Eu vou entrar da melhor maneira possível pra não contaminar, entre aspas, se houver alguma coisa ali, entendeu? Tipo, não furtivo, mas pra não contaminar se houve um crime ali, entendeu? Não contaminar em cima do crime. Certo. Vou entrar dessa maneira. Ok, você entra no apartamento com todo o cuidado possível. Furtivo você vai? Você entra dentro do apartamento do cara. Não tem sinal dele ali. Ele não tá ali dentro. Certo? E você nota uma coisa muito estranha. Tem uma mesa. Certo? E em cima dessa mesa você nota que tem pedaços de carne crua espalhados ali por cima. Junto com esses pedaços de carne crua, você vê grandes porções de sangue, assim, gotas grandes assim de sangue. Várias gotas de sangue ali. E aí você nota que tem um vaso caído no chão, quebrado, que tem uma vassoura quebrada. E joga um teste de encontrar. Vamos ver se você vê mais alguma coisa aí na cena. Posso marcar um pontinho de intimidação que eu forcei ou não? Ou quando força não ganha? Pode. Pode. Quando força não marca? Quando força, pelo que eu sei. Não, é o que eu perguntei. Se forçar eu marco mesmo assim ou não? Deixa eu ver se marca. Um momento. Que eu já te falo. Mas eu acho quanto que isso não vai marca rolando... quando você pega dado bônus. Mas enquanto isso vai rolando o encontrar aí. Isso, vai jogando o encontrar. Sucesso. Sucesso? Uhum. Ok, sucesso. Muito bem. Então você deve marcar a caixa se o teste usou um dado de bônus. Eu marco então. Marca. O forçado pode marcar também. Beleza. Joia. Caramba, teve sucesso também. Beleza. Rooster, você encontra no chão aquele negócio que o cara tinha ido vender. Ele quebrou aquele troço. Talvez ele tenha se machucado nisso daí. Você encontra alguns pequenos caquinhos daquele que um aspecto de concha espalhados pelo chão. Eu pego um lenço assim, eu retiro um lenço que eu devo ter, se não tiver eu procuro um lenço ali e ok. Vai juntando os caquinhos ali em cima dos lenços. Conforme você vai pegando, você nota que eles estão meio amolecidos. Sabe? Que foram derretidos? Tá quente? Como é que tá? Não, tá frio, tá frio. Tá frio, eles estão meio moles. Tem uma textura assim, um aspecto agora de ovo cozido, sabe? É meio molinho, meio borrachento. Não vai fazer diferença porque eu não toquei o negócio da primeira vez. Aham. Certo. Então pra mim não vai fazer diferença. Pra mim é a textura normal do negócio. Isso, ok. Eu vou colocando tudo ali assim até terminar de chegar. Ok. Meio que vou montando ele pra ver se tá do jeito que eu lembro ali. Uhum. Olha que, entre aspas, as. Completo, eu guardo junto ali, põe no bolso. Certo. Perto ali, também em cima da mesa, mais precisamente, você olha e você vê que tem a ponta de um dedo. No meio daquelas manchas, daquelas poças de sangue, você vê que tem a ponta de um dedo ali. Normal? Tem alguma coisa nesse dedo aí? Tatuagem, alguma cicatriz? Não, é só a pontinha assim do dedo, ó. Ó, oh, meia unha foi arrancada. Em cima ali. A impressão que você tem que foi arrancado mesmo, tá? Não foi um corte de faca, um corte limpo e preciso. Tipo, arrancado na mordida? Dá pra perceber isso aí? Pode ser arrancado na mordida. Na mordida, um puxão de alicate, talvez. Embora um puxão de alicate ia pretejar tudo assim, esmagar, né? É. Eu vou até o banheiro, Jeff. Quer o banheiro? É. Tá. Quando você vai no banheiro, você vê mais manchas de sangue, tá? Você vê que tem um rastro de sangue que vai até o banheiro. Você vê que tem um armarinho ali onde foi pego algum tipo de medicamento para estancar o sangramento. É isso que você vê. Você vê também algumas estranhas marcas de... Você vê algumas estranhas marcas de arranhado ali também. De... Arranhado, não é arranhado. Você vê uns riscos na parede. Como se alguém tivesse arranhado com uma unha mesmo. Parece que a ponta do dedo está solta ali ou não? Não. Não? Uhum. Não tem nada demais ali no banheiro, né? Uhum. Já recuperei o que eu queria, então. Antes de sair, eu vou escutar ver se tem movimento lá, pra ver se a polícia não vai entrar lá, porque a polícia ali, cara, como saindo também, não sou tonto. E vou sair. Certo. Beleza. Você vai pra onde, então? Eu vou colocar a chave na tem caixinha de correio lá do apartamento dele, eu vou deixar a chave lá. Lá dentro, assim. Certo. Vou trancar a porta, vou deixar tudo trancado certinho e vou voltar pra loja lá. Beleza. Na loja, o que você faz? Quem tá lá? Tá só a Ava? Tá, é, só a Ava, né? A Júlia, ela foi pra casa. Transtornada, pobrezinha. Pego, tiro o lenço de dentro da bolsa assim e coloco ali, ó. Foi o que eu consegui recuperar do seu produto aqui, do seu negócio aí que foi roubado. Parece que o que quer que tenha acontecido ou o que é que tenha havido atrás disso chegou antes de mim. Mas o cara não. Esse tal de Alfredo não tava lá não. Tinha muito disso quebrado? Eu pego. Hã? Tinha muito disso quebrado? Você pega assim, é meio molengata assim, tá? Conforme você vai apalpando assim, você percebe que vai esfarelando. Vai virando um pozinho fino, o vento, corrente de ar vai levando, vai sumindo o negócio. Tinha muito desses cacos lá ou... Fora o apartamento dele que tava todo quebrado. Estranho. É porque o candango. O moço tinha duas dessa, né? Então pode ser que ele quebrou. A única que eu achei que era parecida foi, foram esses carros. Não, então, eu tô pensando que pode ser que ele quebrou a dele e veio aqui e roubou de volta a que ele tinha vendido. Pode ser. Mas no caso, essa é a única coisa parecida ao que tinha lá no apartamento dele. Que estranho. É, vamos ter que esperar a polícia achar esse cara, porque eu fiquei prestando atenção aqui e também não vi ele passar por aqui nenhuma vez hoje. Quem sabe... Dura conversar com esse japonês aí também. Eu vou até o japonês tá lá? Tá na loja ou tá no consultório japonês? Ah, o tempo que ele foi até o apartamento e voltou, uma hora aí, vai. Ah, tá no consultório. Tá no consultório, então beleza. Eu vou subir até lá no... Eu vou falar com o médico, ver... Perguntar um negócio pra ele. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Nightwalk, você tá andando a esmo pela cidade aí? Joga o teste de sorte de novo. Falhar, a polícia te cata outra vez. Nossa. Ok, tá pego. Olha só. Ué, foi quase, hein? Tá. Você está passando perto da delegacia. E aí você vê vários policiais saindo. Você vê que junto desses policiais tem um outro diferente, com um uniforme diferente. E você, pelo pouco conhecimento que você tem, você ainda assim consegue reconhecer como um oficial do exército. Os policiais, eles apontam para você, sussurra alguma coisa pro oficial do exército. E aí uns policiais gritam: "Ei, você! Não vai correr dessa vez, hein? Queremos conversar com você." Agora eu fico. Você falou do jeito certo. Certo. Eles vão até você. Venha, estamos indo até a loja daquela sua amiguinha lá. Sim. Existem mais daqueles objetos que foram roubados. Na verdade, existem vários outros. Queremos confrontar vocês e a dona dos outros objetos. Ela, na verdade, solicitou isso. Ela é a matriarca de uma família influente. Vem, vamos com a gente. Você não está fazendo nada mesmo. Venha. Aqui não tem convite, meu caro. Nós somos a polícia. Você faz o que a gente manda. Venha. Nem CPF você tem, tá reclamando aí, rapaz. Hã? Não serão necessárias. Vamos. O tenente aqui é quem vai conduzir a investigação agora. Ele tem jurisdição. E aponta pro soldado diferente que você viu. Certo. Rooster, você tá saindo da loja pra dar a volta ali, entrar, pegar a escadinha que leva assim pros andares superiores, onde tem o médico. No que você tá fazendo isso, você vê vários policiais, um soldado do exército e o tribal, né, o mendigo, indo na direção da loja. O que você faz? Quietinho. Bom, eu tenho quietinho. Breve certeza que eles vão entrar aqui pra questionar alguma coisa. Você tá aí? Tá, eu vou voltar pra dentro da loja, então eu vou encostar no balcão. Certo. Os policiais, eles entram na loja. Boa tarde, senhor. Por favor, onde está? Ah, lá está ela. Senhorita, por gentileza. Ô, meu caro. Boa tarde. Tem informações do caso? Sim, poderia nos acompanhar? Aonde? Desculpa a pergunta. Vamos até uma propriedade rural nos arredores aqui. Tem que ser agora, porque a minha funcionária teve que sair. Nos aguardamos ela retornar. Ah, então tá bom. Temos que convidar o médico também. Ah, sim. Boa sorte. E aí ficam alguns soldados ali com vocês, alguns policiais ali com vocês. E tem um tenente do exército, uhum, que tá junto. E alguns policiais vão até o médico. Rooster, você fica ou vai com os policiais e já fala com o médico também? Não, eu vou ficar. Eu pego, eu tiro meu chapéu, coloco ele em cima do balcão ali e fico ali esperando. Enquanto... Certo. Beleza. Pego meu cantil de uísque e fico ali. Ok. Dou um gole. Joia. Batem na sua porta, doutor Furui. Abre o policial, né? Doutor, precisamos que nos acompanhe. Ai, droga, ele não fala inglês. Vem com a gente, vem com a gente. Seu leitinho? Maletinha. Ah. Eu pego meu leitinho, o quê? Tá, você pega sua maleta e vai. Beleza. Vocês se reúnem ali na loja. Tem um punhado de policiais. E um cara do exército tá junto ali. Você reconhece pelo uniforme, é um tenente. Tenente da Real. Do Real Exército Britânico. Ô, tenente do Real Exército Britânico, você quer fazer alguma coisa? Eu vou ficar. Vou observar o local pra ver se tem algum vestígio de provas que os policiais deixaram passar. Certo. Comendo. Você quer fazer uma investigação ali dentro, então? É. Joga um teste de encontrar. Uma ficha na direita ali. E é um teste regular. Mancha escondida? É, tá traduzido, né? Hã? Não deu pra procurar mesmo. Não... Isso. Mancha escondida e fertilidade. Mancha escondida. Traduzida e mancha escondida. O meu tá encontrar. O meu tá encontrar também, que loucura, cara. É o spot hiding, né? Agora mancha escondida, puta que pariu. Que doideira. Bom, é isso aí. Passou ou não passou? Quanto você tem de procurar? De encontrar. É improvável. O máximo que você pode ter é 90, ele tinha 93. Falhou. Não acha nada. Isso quer forçar o teste? Não. Não? Então tá. Então beleza. Vou dar uma olhada por cima mesmo. Ok. Dá uma olhada ali. Aparentemente não tem nada fora do lugar, dentro da loja. Tá tudo bem organizadinho, inclusive. Tá. Certo. A abordagem inicial. Aham. Já tem a ficha de todo mundo. É, já tem a ficha de todo mundo. Chega lá, é. Prazer, sou o tenente Johnson. Estou aqui para. Muito prazer, senhor tenente. Eu sou Ava. É. Não, sim, é só por educação mesmo. Não entendi, senhor tenente. Ah, o senhor tem que perguntar pra ela, né? Você não foi cuidar das crianças, então talvez demore. Opa! Rooster, escutar. Com dado bônus. Eu só dou uma olhada assim que minha sobrancelha levanta, né? Mas eu fico ali na minha de boa. Ela tá sem cama, eu gravei a cara dela. Mas o senhor disse das. É, tem mais bananas, é isso? O senhor já acharam? Na sua mão, Steven, tá um outro caso que a polícia está investigando. O caso do vandalismo na propriedade Carrington. E no caso descreve o seguinte: a proprietária da casa, a senhora Edie Carrington, comunicou à polícia de que a sua propriedade foi alvo de vandalismo. Segundo depoimento da proprietária Enid Carrington, segundo depoimento da proprietária, a mansão, o chafariz da mansão, ele amanheceu depredado e os vândalos, além de destruírem o chafariz, eles encheram o pequeno lago do chafariz com estranhas pedras. Mas felizmente não roubaram nada e a proprietária informou a polícia imediatamente quando testemunhou. A sua casa passa por reformas e ela tem desconfiança dos trabalhadores que estão fazendo reformas na casa, e as pedras estão guardadas na casa da mulher. É isso que você sabe. A descrição das pedras é idêntica. As bananinhas de concha. Eu vou explicar pra ele, falar desse relatório aí, vou ver esse relatório e vou falar. Informar ele mais ou menos por cima desse caso aí. Aí deixar, só vou falar que a senhorita Anne fez, alegou que a propriedade dela foi vandalizada e o chafariz dela foi encontrado cheio de dessas pedras que vocês encontraram aí. Interessante. Qual que é a sua missão agora? Levar esses suspeitos que estão diante de você até a propriedade de Carrington para fazer uma cariação. E deixa eu fazer colocá-los frente a frente para conflitar os depoimentos de um de outro e ver o que vocês conseguem de informação. Desculpa a pergunta, senhor tenente, mas o que o exército tem a ver com isso? Isso não é trabalho da polícia? O que que o exército tem a ver com isso? Isso não é trabalho da polícia? Comum? Missão de reconhecimento aonde? Essa missão presidencial. Interessante. Ok. paciente. Enquanto isso, Júlia, o que a senhorita está fazendo? Cuidando dos rebentos? E que era a casa limpa. O mais novinho, ele chacoalha a cabeça, concordando, né? O mais velho chacoalha a cabeça, concordando também. E aí você vê ele erguendo a mãozinha assim pra dar um soco no ombro do irmão. Você não tem dois filhos, tem dois tinhosos. Aí ele estica o braço assim e abraça o irmão dele, assim. Isso aí pra você. Você chega, tá cheio de policial lá e um tenente do exército. Pra você ver. É uma banana boa, pelo jeito. Pelo jeito ela... Eu penso assim, ó, pelo jeito ela valia mais mesmo. Isso! Júlia, tem um tenente que gostaria de falar com você? Eu dou uma olhada, o tenente é bonito? Cadê a foto do tenente aí? Deixa eu ver se é bom pra mim arrumar pra Júlia. Que isso! Tenente ganha bem, dá pra sustentar os dois filhos dela. Ah, pra época, não é depedrado, tá bom. Não é o quê? Não é, não tá faltando pedaço. Não foi espancado na guerra. Boa pinta. Boa pinta, pra época. Covinha no queixo. Pra época tá boa pinta. Eu falei, Júlio, o moço quer falar com você. Essa é minha funcionária, ela tava comigo. Pode conversar com ela, seu tenente. Que vaca, mano. Alguém precisa olhar os filhos dela pra ela participar das coisas aqui com a gente. Ela vai embora cuidar dos filhos. E aí, tenente, o que você interroga a dona Júlia? Seu testemunho aí, Júlia. O gato tá lá ainda? O gato tá lá ainda? Coleira esse gato? Não. Precisar que você e a sua patroa, mais o restante que está no local, nos acompanhe e dê prioridade na senhorita. Acho que é a senhora. Carrington. Kennedy. Kennedy. Eita! Faz errado. Carrington. Carrington se escreve. Essa, eu só comprei uma, moço. Mas, tudo bem. Tudo bem. Ressarcir o governo não quer, né? Doutor, fecha o consultório também, né, doutor? O oficial Collins pergunta. Fecha, fecha. Muito bem, vamos lá. E o senhor é cliente da loja? Quem é o senhor? Hoster. Fecha. Eu sou o pai da Júlia. Ah, era o senhor mesmo que eu estava procurando para conversar. O senhor vai nos acompanhar também, por gentileza. Mas é claro que eu vou. Então está bem. Vamos até lá então. Vamos até a delegacia. Pegaremos dois carros para ir até lá. Ai, que ótimo, porque eu não queria ir a pé. A propriedade fica um pouco distante daqui. Vocês já não vieram de carro? Não, não, viemos a pé. O Collins, ele olha pra você. Ah, sim, desculpe, senhor. Bem, vamos. E os policiais vão saindo. Vai embora, todos os NPC, fica só vocês. Aí eu falo assim pra... Fica, mas o exército fica aí também? Fico. Não falo nada pra ela. Fico na... É muito bom que você tenha aqui. Fico feliz. E volto pro meu canto assim, e continuo bebendo. Ele vai me abandonar de novo, é ótimo. Vai me abandonar. Fico bolando um cigarrinho lá. Tô bolando um cigarrinho. Vou mandar uma imagem pra vocês no grupo do WhatsApp aqui. Assim, mas e aí, tenente? Vocês conseguiram achar o Alfred? Tenente? É, pro tenente, né? A gente não sabe. A polícia e o tenente é o mais indicado pra saber. Tá, depois de alguns minutos vem os policiais, tá? Eles vêm em dois policiais, trazendo dois carros, pra acomodar todos vocês, né, nesses dois carros, e levar vocês... Eu seguro a Ava, a hora que todo mundo for, eu seguro a Ava no final, assim, pra ficar só eu e ela ali. Ok, vocês vão entrando todos nos carros, aí fica a Ava e o Rooster por último pra entrar nos carros. Eu ponho a mão assim no peito dela e falo no ouvido dela. Eu olho pra ele e falo assim: que cacos? E dou uma piscadinha. E entro no carro. Tá. Vocês entram nos carros. Vocês vão pra direção. Leste. Nordeste. Certo? E. Andam por cerca de uma hora. Caralho! É, já a zona. Já dá pra dar uma volta na Europa. Já uma zona. Porra, nos anos 20 não, né? Ah, é, o carro é a Pastos Lerdos. Eu acho que foi a pena andar mais rápido. Já teria ido a cavalo, então. Não, o carro andou uns 40, 50 por hora. Nossa. E aí vocês chegam na zona rural de. de Londres ali, já saindo do, da, já entrando num outro condado, na verdade, tá? Vocês chegam nessa propriedade que tá aí no mapa aí que eu tô mostrando pra vocês, uhum. Essa figura que eu mandei pra vocês aí no, no WhatsApp. Certo. Tá? É uma mansão grande que tá passando por uma reforma, ela tá praticamente sendo reconstruída inteira. Uma casa antiga. Ok. Tem alguns quartos na casa que vocês notam que já estão ou ainda estão em funcionamento, estão funcionando bem. Existe uma espécie de, um gará, de uma garagem, um estábulo. E aí tem um chafariz enorme na entrada ali. Tá? Ele fica numa espécie de uma depressão ali na casa. Vocês notam que nessa depressão tem uma porta de aço que dá para pro subterrâneo dessa garagem. E tem esse chafariz gigante aí. Tem alguém levantando. Diga. A mão. Pauzinha, vai lá. Corre lá, corre lá. Vocês querem fazer um xixi então, gente? Eu daqui a pouco já vou parar também. Vocês querem encerrar por aqui? E a gente continua na semana que vem? Eu só deixo o gancho no ar pra vocês? Mas... O Ariel tem que cuidar da avó dele agora, então fica meio enrolado pra ele, né, Ariel? Você tá aí ainda? Não, ele já falou já volto. Ah, ele falou já volto. Já volto quer dizer não tô. Quer dizer não tô. Exato. Manda uma mensagem pra ele. Se vocês quiserem, a gente finaliza por aqui também. Mas se você quiser dar uma saidinha enquanto o Ariel tá fora, vai lá, Ju. Corre que o xixi não dá pra segurar. Espera o Ariel voltar, a gente encerra com todo mundo aí. A gente finaliza, eu vou dar o gancho só pra vocês entenderem. Foi só a introdução pra colocar todo mundo na história. Entendi. A história de fato ela vai começar a partir de agora. Não. Nossa, o cara vai moer na magia da porrada. Esse povo exótico aí. Esse povo celta, não faz sentido esse povo não. Caralho. É osso humano? É osso humano? Parece um capacete. Não, é animal. Ah, mas um humano também é um animal. A única diferença é que ele é racional. É um animal não civilizado. É, animais civilizados são um problema. Animais civilizados são um problema. Chicante. Eu procurei, eu queria passar pra vocês uma imagem dessa pedra, dessa banana. Mas não tem. Não achei em lugar nenhum. Então vai ser na imaginação mesmo. Senão eu mostrava a banana pra vocês. Ele tinha que ser assim. Cadê? Cadê? Panoramix. Não é novinho não, o Brad é um velho também. Caramba, tá confirmado. Tá, tá conservado, hein? Caraca, tá bem. Você tá tomando poção mágica do druida, né, filha da mãe? É a pintura. É a pintura, por causa da pintura. Ai, caralho. Eu sei. Caracuzão, mano. Não, é legal, o carinha do Brad parece tipo o criador que fez o Robocop. Qual é o nome dele? Peter Weller? Peter Weller, é, esse aí. Parece um pouco. Caraca, que viagem. Deixa eu olhar esse cara de novo aqui, só pra dar risada. Pior que parece mesmo. É igualzinho o ator do Robocop. Mano, que engraçado. Vamos lá então, a Ariel já voltou? Ju já voltou? A Ju já tá enchendo a cara já, hein? Muito bom, muito bom. Estamos de lockdown aqui, né? Não pode ver trailer. Engraçadinho. Não pode, é lockdown. Não pode ver trailer. E se a polícia baixar aqui, vai dar multa pra todo mundo, porque não pode ter aglomeração. A gente tá aglomerando aqui, ó. Essa aglomeração no Roll20 aí. Você que tá aglomerando aqui em casa. É verdade. Você que tá aí. Nossa, quer que eu vou embora? Eu vou, é só falar. Mas não é que você tá aí, eu vou ligar pra polícia. Quer que eu vou embora? Eu vou. Caramba. Caramba. Aí morreu, hein? Se for contar a civilização animal, eu já vou botar uma multa só por estar aqui. Isso porque eu venho pra cá, levo ela na quitanda pra fazer compra. Dentro da casa dela, tirando que a gente tá no quarto aqui, eu só ando de máscara pra não contaminar ninguém. E ainda tomo uma dessa. Olha que beleza. Que beleza. É a vida, amor. Vou mandar uma foto pra vocês, uma foto do vendedor de souvenir. Do vendedor de banana? É, o vendedor de banana. O Alfred Raquete. É esse é o nome dele mesmo. Raquete? Raquete. De tênis? Não. Alfred Raquete. Você é pra onde? No grupo ou no Roll 20? No grupo. Que isso? Alfred Raquete. Então, dá pra perder uma meia hora com ele. Falecido já? Falecido já, né? Por que falecido? Só sobrou o dedinho, no mínimo ali o cara explodiu, velho. Que isso, é o Pettigrew agora? O nome do cara devia ser Raquete Pettigrew? Consolo de Cthulhu. É o consolo da Cthulhu. Da Cthulhu. Nossa. Consolo da Cthulhu. É da Chuchuca. É da Chuchuca. É da Cledineia. É da Cledineia. Que viagem. Bom, ó, no campo, canteira de obras aí, Tem vários trabalhadores. São esses que eu tô mandando aí agora. Uhum. Esses candangos aí estão. Os caras estão trabalhando com afinco ali no, na reforma do, do negócio, do lugar lá. Okay. Quando vocês olham o chafariz, o chafariz. Opa! Ele tá. Ele tem uma estátua. A estátua é enorme de um anjo, assim. 2,5 metros de altura, com um pedestal ali. Enorme. E tá quebrado, ó, o anjo desse chafariz. Quebrado no meio. Putz, eu tenho um anjo pra vender lá na loja? Não, desse tamanho. Que droga. Tá quebrado no... Ele tá pela metade na estátua? É, na, na, no pedestal do, do centro do chafariz, tá só da cintura pra baixo ali, mais ou menos. Tá? Da cintura pra cima, ele foi arrebentado e voou um, quase que uns 6 metros longe ali do, do chafariz. Caramba! É. Teria que ser alguém. É o quê? É pedra, pedra mesmo aquilo ali? Ou é pedra, pedra sabão? É mármore. Oh, mármore? É mármore. Mas caralho, jogaram uma bomba nessa, nessa propriedade aqui? Os caras vieram de bazuca, só se for. Tá, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse chafariz aí antes da gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Ele pode jogar um teste. Pode jogar um teste de inteligência. Só inteligência, cru? Nenhuma perícia? Tem. Que perícias tem? Tem investigação? Eu nem sei. Investigação não, tem encontrar só ou. Tem investigação? Tem. Tem história. História seria uma boa. Não, não. Vai ser inteligência mesmo. Ah, o caralho, hein? Eu quero usar perícia, amor, porra. Quero marcar bolinha. Eu sou jogadora de storyteller. Usa a criatividade aí e força uma perícia aí. Fala como que você usaria uma perícia. Mas joga inteligência primeiro. Oh, caralho. Cadê a inteligência? Inteligência é meia boca aqui. Dificuldade regular. Opa! Você já tirou um sucesso extremo. Ah, mas tirou um. Todo mundo tirando sucesso aí. No caramba. Indie todo mundo passa, né? Na perícia é como uma merda. Beleza, vocês olham. A estátua do anjo, tá? Anjinho com as asinhas abertas assim, né? E assim, do lado esquerdo do anjo, assim, tem um buraco, assim, um rombo, assim, no. Na lateral do, do tórax dele. Uhum. Então dá a impressão de que ele sofreu uma pancada ali. Sofreu uma pancada lateral, mas com uma força tão violenta, que arremessou ele 6 metros pra longe do chafariz. Caralho! Quebrando a estátua de mármore. Foi força pra caramba que foi empregada ali. Que horror! É isso que vocês conseguem perceber facilmente. A matriarca da casa, ela vem, recebe vocês, agradece a presença de vocês. O nome dela é... Eu esqueci. É... Essa velha aqui que é a matriarca, ó. Não lembro que é com o seu nome. Isso, Carrington. Isso, é Carrington. Enid. Eu falo Edim, mas não é Edim. Edim era o cara do Jasper. Enid Carrington. Essa véia amigável aqui, ó. Tá aí no grupo pra vocês. Ela saúda vocês. Ela fala, sejam bem-vindas à minha propriedade. Agradeço por terem vindo. Por favor, policiais, tenente, fiquem à vontade para investigar. Vocês também podem se sentir à vontade para acompanhá-los. Eu gostaria de saber se o... O que foi dito que foi encontrado na loja de... Ela olha pra Júlia e pra Ava, né? Na loja da senhorita. É parecido com esse objeto aqui. Ela vai até o porão, né? Ali aquela porta de aço. Tem dois desses pedreiros ali, desses operários que estão trabalhando ali. E aí ela abre a porta. E aí vocês entram e tem uma mesa de trabalho, uma espécie de uma bancada. E em cima dessa bancada tem o que parece ser um cacho de bananas petrificado. Vocês tinham uma banana, né? Ali tem várias bananas ali num cacho amontoadas ali. Tem umas 5, 6 camadas de bananas nesse cacho aí. Umas bananas enormes, assim, de uns 30 centímetros de comprimento. Grossas como uma garrafa. E é igualzinha que ele me vendeu. Igualzinha. E elas são como se fossem feitas de madrepérola, aquela textura de concha. Vocês olham assim, elas são meio translúcidas, parece ter um líquido ali dentro. Falei, olha, que me venderam é igualzinha a essas, só que uma só. Como se tivessem destacado daí. Elas saem? Eu não sei, mas olha, pelo jeito foi quebrado, porque tem vários cacos aqui. Vocês notam que tá cheio de caquinhos em cima ali. Posso ver se é a mesma textura? Por favor, fique à vontade. Eu pego, ponho a mão na textura no cacho, né? E nos caquinhos pra ver se ele é igual o que o russo ali. O russo? Eu esqueci o nome dele. Do Trumps lá. Ah. Se é a mesma textura de quando ele me trouxe. Os caquinhos? Os caquinhos. Não. Os cacos, eles estão tão duros. Como o original. Ele também, mesma textura. Mesma textura. Só que você pega assim, ele esfarela facilmente. Conforme você vai manuseando ali, fazendo testes com a mão, você vê que ele vai esfarelando muito facilmente. Que estranho, é igualzinho, mas esfarela muito fácil isso. Dá pra saber que material que é? Se é madrepérola mesmo, se parece é alguma outra coisa? Madrepérola, mas madrepérola mesmo, não. Parece ser concha mesmo. Mas não esfarela assim madrepérola. Não, não esfarela. Então, isso que eu quero saber, entendeu? Se é algum outro tipo de material. Porque aparece uma coisa, mas pelo jeito é outra. É outra coisa. Entendeu? É isso que eu quero saber, se eu tenho como saber. Exato. Como saber? É. Puta que pariu. Joga um teste de mundo natural. Eita caralho. Passou, mano. Deu exatos 10. Epa. Larga pra caramba, passou no talo. Certo. É estranho esse negócio estar esfarelando com essa facilidade que tá. Uhum. Tá? Não faz muito sentido esfarelar. Você lembra de materiais que são mais frágeis, assim, alguns tipos de porcelana, alguns materiais cerâmicos, assim, que são muito quebradiços. Mas esse objeto, ao contrário, quando você pegou na mão, ele parecia sólido, parecia resistente, parecia duro, né? Só que a casquinha dele estilhaçado esfarela muito fácil, tá? A casquinha dele, depois dele quebrado, dele estilhaçado, é frágil como se fosse a casca de um ovo, tá? Bem frágil. Ai, eu não queria essa observação, não. O quê? Nada, não. Saúde, Ju. Foi coisa em off aqui, foi coisa em off. A Ju tem um espirro mais divertido de toda a BCI lá na Oscar. Bom, gente, vocês têm mais alguma ação pra fazer? Ou vamos parar? É, acho que podemos encerrar. Então vou complementar com uma última informação da mulher. Uhum. A véia, ela pergunta pra você: e foi o Alfred Racket que vendeu isso pra você? Foi o Sr. Racket, sim. E você sabe onde ele está? Desde sexta-feira ele desapareceu da construção. Não deu mais qualquer sinal pra mim. Ele falou que foi vender essas coisas porque a senhora tava pagando mal. O quê? Que absurdo, que ultraje. Foi o que ele disse. Bem, ele tinha um compromisso aqui, ele não roubou. Pelo jeito ele roubou coisas da minha propriedade. Se vocês souberem de qualquer informação a respeito do paradeiro dele, eu agradeceria e poderia até recompensar vocês por isso. A senhora sabe onde ele mora? Não. Olha, eu sei onde ele mora, já que a senhora vai recompensar as informações. É que eu sou gananciosa pelo... que a gente tirou lá. Subornar não. Falou que ia pagar por informações. Isso não é suborno. Isso é uma troca justa de informações. Suborno é se eu falasse assim, ó, você me dá alguma coisa e eu te conto. Ela só falou que ia recompensar, então eu só aceitei a proposta. Ok, beleza. Muito bem. Ela, ah, interessante, muito bom, muito bom, muito bom. Um dos policiais está junto. Ah, nós temos o endereço dele também, senhora. Nós já até fomos lá, estamos aguardando agora a emissão de um mandato para podermos entrar, porque aparentemente ele não estava lá ou não quis nos atender. Mas ela pode tomar as providências com um detetive particular, talvez. Ah, sim, sempre é possível nesse caso. Bom, e aí os policiais eles vão se dispersando, fazendo a investigação deles, e vocês ficam à vontade para analisar a cena. Beleza. Certo? Uhum. Bom, estátua que foi arremessada a 6 metros de distância. Ovos estranhos, ovos estranhos. Opa! Objetos estranhos em formatos de bananas. De ovos. São ovos. De bananas. Que são eu ovos. Não disse nada. Não, você só disse que a casca tem uma textura que parece casca de ovo. É, eles falaram como se fosse casca de ovo. Como se fosse casca de ovo, é, claro. É. Trouxa, tá escrito na minha testa. Eu vou mudar meu sobrenome pra Ava Trouxa. Ava Trouxa. Mudo pra Ava até Ava da Quedavra. Até aparece, é. Beleza. Ah, eu queria arrancar a sanidade de vocês hoje, mas. Não, hoje não. Eu já fiquei meio assim que são ovos. Tá bom, vai. Vamos encerrar então, minha gente. Semana que vem? Semana que vem. Semana que vem vocês vão perder sanidade com certeza. Se eu tiver vivo até lá, é isso aí. Estará. Vivo e saudável. No máximo um pouquinho deprimidinha. Vai dar bom o Covid lá. Vou embora, gente. Beleza. Falou, gente. Falou aí pra vocês, galera. Bom descanso, bom resto de final de semana pra vocês. Beleuzinha. Falou.